Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, mais rápido, mais longe! Não, errei, é mais alto. Caralho, você já errou no começo, imagina os nomes. Meu nome é Marina Val, eu sou humana de estimação de três das criaturas mais perigosas do universo. Porra. E aí, pessoal, eu sou a Priganico e eu jurava que tinham falado a Guzi no filme inteiro e daí não tinha, tinham falado o Guzi e eu fiquei muito triste quando eu descobri. Ah. Tadinha. Eu sou a Catixa Barcelos e também estou cercada de Flurkins por onde olho aqui. E aí, pessoal, eu sou a Juliana, conhecida como Jusão. Eu recebi uma DM há pouco tempo e não tive tempo de fazer minha frase. Melhor frase. Achei sincero. Aqui é Carlos Volto. Eu quero ver a Carol Danvers espancar o Thanos até o coma. Meu Deus. Clap, clap, clap, clap. Aqui é a Zagal e eu não ajustei a minha expectativa. Não ajustou? Como é? Não ajustou? Assim, não entendi. É, isso pode ser positivo ou negativo. Depende do que ele vai ser depois. Mas é pra isso que a gente vai fazer um programa, certo? Vamos falar de Capitã Marvel! Muito bom, adorei o filme, cara. Vamos ver, sim, o melhor filme da Marvel? Não, não, quem é alguém, alguém concorda, mas é o melhor filme dos últimos tempos de origem, ou não, teve treta, teve não sei o que. O filme eu adorei, achei muito maneiro. Estou nervoso e meio. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meios em Canelada Zona Nerdcast. Vamos. E, Zagal, quero lembrar aqui um recado de Amazon Prime Video, porque American Gods voltou! Olha aí! Segunda temporada começou dia 11 de março. Você não sabia? Já está passando, rapaz. Então, calma, é um episódio por semana, você pode continuar vendo. Cara, a série incrível American Gods, baseada no livro de Neil Gaiman. De mesmo não, nome. Não, não, não. Baseado no fodástico livro de Neil Gaiman. Exato, cara. Olha só, só pra você entender o contexto. A história é centrada no Shadow Moon. O Shadow Moon, ele é um ponto de conexão entre dois mundos. O mundo de nós aqui, pobres mortais, e o mundo da grandeza e da loucura dos deuses, rapaz. É isso, Neil Gaiman, falando Neil Gaiman, falou de deuses, é muito maneiro. E essa série acerta numa coisa, ela vai respondendo aos poucos. Vai criando questões, perguntas sobre a série, ela vai te respondendo, vai te dando os mistérios aos pouquinhos. Já te mostrou muito na primeira temporada e agora, cara, na segunda temporada começa a ação, começa a porradaria mesmo. Tu vai ver o que, que eles vão fazer. Eu acho foda porque na primeira temporada a gente teve momentos que eram memoráveis no livro e que se transformaram em cenas fodásticas, né? É, não, é incrível, que a gente, né, só imaginou lendo o livro e os caras... Olha só o visual. Então, o que esperar pra essa segunda temporada? Cara, não, ó, pra começar, as cores da série, tudo é mega sinistro. A música é mega ácida. Sabe por quê? A série mostra uma degradação da sociedade, né? É isso, né? Os deuses antigos perdendo o seu poder, os deuses novos, a mídia, a tecnologia, tudo ganhando poder numa sociedade completamente degradada, né, cara? A série aborda homofobia, racismo, cara, fala sobre preconceito religioso, fala até sobre o negócio porte de armas nos Estados Unidos e tal. Cara, é dedo na ferida. Série mega ácida. Destaque para Ian McShane, que faz o Mr. Wednesday. É verdade. E ele tá muito foda de Wednesday. Ele conseguiu, né? Porque o Shadow Moon sai da prisão no início da primeira temporada. Você é assim, você sai da prisão e ele conhece o Mr. Wednesday e começa a trabalhar pro Mr. Wednesday porque não sobrou nada na vida do Shadow Moon, né? Ele tá um cara perdido, quebrado, né? E o Mr. Wednesday é essa ligação. Ele é um cara... Quem é fodástico. O Mr. Wednesday? Ninguém... Ah, spoiler é aí! E o Ricky Whittle, que faz o Shadow Moon. Nosso amigo. Nossa... Brother. Fez uma entrevista muito irada na CCXP com a gente, cara. Se você não viu, cara, tem aí no nosso canal do YouTube, cara. Procura aí, CCXP 2018, você vai ver. Ele provou as bebidas brasileiras, cara. E o cara é muito gente boa e manda muito bem no papel, cara. Ele é o Shadow Moon. Sim. O cara que eu imaginei lendo o livro, ele conseguiu traduzir, cara. Porque ele tá perdido, cara. Ele, tipo assim, what? Sabe? Ele transporta a gente pra esse mundo e a gente tá com ele, né? A gente tá na posição dele de começar a entender o que tá acontecendo. Ele é o Orelha. Ele é o grande Orelha. Ele é a Orelha que não sabe de nada e vai só querendo entender e a gente vai junto. Exato. Exatamente. E aí eu te pergunto, Azaghal, qual é o seu deus favorito? Porque tem deus de várias mitologias, né? O Neil Gaiman, ele tenta unificar. Fala assim, ó, se cada pessoa que reza pra um deus, ou faz um sacrifício, ou venera uma coisa, criasse um deus, né? Como seriam esses deuses? Então ele mistura, não tem? Não é só uma mitologia ou outra mitologia, é tudo junto, né? Tudo que as pessoas acreditavam se tornou real nesse mundo dos deuses. E aí eu te pergunto, Azaghal, qual é o teu deus favorito dessa história? Moleza. Chernobog. Ah, sabia, cara! Que seu martelão, cara. Nunca jogue damas com Chernobog. É muito perigoso. Cara, então assine agora. Se você ainda não é assinante, o que você tá esperando para entrar no Amazon Prime Video, cara? Tem a primeira temporada inteira de American Gods disponível agora. E o primeiro episódio já passou essa semana. Semana que vem tem o segundo episódio. Você pode maratonar e continuar vendo a segunda temporada junto, cara. Vai lá, link aí no post, vai conhecer o Amazon Prime Video! E hoje também tem Nerdcast Extra, Azaghal. Hoje tem Nerdcast Speak English! Motherfucker! Olha só, trazido a você pela WhatsApp. Cara, o WhatsApp Jovem Nerd juntos todo mês falando sobre a língua inglesa. E hoje nós vamos falar sobre o pesadelo de quem está aprendendo inglês, que é preposições, cara. In, out, of, from, at, on, within. Tem within, Azaghal. As dificuldades que nós temos, e todo mundo, os professores têm, em empregar as preposições certas. Às vezes a gente está falando inglês certinho, bonitinho, mas na hora de empregar a preposição a gente fala errado e aí quebra o nosso inglês, cara. E aí é muito bom você ouvir esse Nerdcast Speak English para você entender o significado das preposições em inglês, em vez de ficar querendo traduzir diretamente do português para inglês. Por causa disso você pode fazer a tradução errada e usar a preposição errada. Se você entender o significado, você não precisa decorar, cara. Você vai... decorar um pouquinho. Mas você decora mais facilmente sabendo o significado. Então baixa aí, já tá na sua timeline do Nerdcast Speak English do mês. Lembrando que você que quer aprimorar o seu inglês ou então começar a aprender inglês, cara, você pode entrar agora em wiseup.com, cara, porque a WiseUp, cara, se concentra no desenvolvimento pessoal e profissional do aluno, cara. É inglês rápido, inglês prático pra você usar no dia a dia, pra você aprender a passar um e-mail de negócios em inglês, pra você poder fazer uma entrevista de negócio em inglês, cara. É inglês do dia a dia, da vida, cara. Certo? Pra sua vida pessoal e profissional. Então escuta o Nerdcast Speak English e vai agora fazer hoje mesmo a sua matrícula wiseup.com, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 14 minutos e 55 heroínas galácticas. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Maria Eduarda Caldas, os calouros de engenharia civil da Escola Politécnica da USP. Aê! Aê, rapaz! Em vez de trote, façam isso. Faz os calouros doarem sangue, cara. Olha aí que maneiro. Pablo Zuninga, muito obrigado. Júnior Gonçalves, Alfredo Maia Alheiros Filho, Felipe da Silva, Elton Hedler e Elder Mantini. Muito obrigado, galera! E agora, Azaghal, eu queria chamar aqui um querido amigo que protestou muito depois de ouvir o último Nerdcast. Se sentiu injuriado, traído. Rex! Ah, agora eu sou importante, né? acho engraçado isso, né? Na hora de me ligar, mandar perguntinha no WhatsApp, ah, Rex, como é que funcionam os poderes do Capitão Marvel? Mimimi, me explica Shazam. É, eu sou super importante. Agora, na hora de gravar um Nerdcast que eu me dediquei, eu peguei um final de semana inteiro pra ver se seria a tempo da gente poder gravar, eu fui excluído. O Rex ficou triste. Quer dizer que você vai ficar chateado se você souber que a gente já gravou e a gente vai publicar hoje o Nerdcast de Capitão Marvel? Já sabia que vocês iam me chamar. Eu sei que eu fui excluído porque vocês não queriam treta, mas eu vou deixar quieto. Mas você queria ter participado do Nerdcast de Punisher, é isso? Você se dedicou? Queria. Queria, tinha tanta coisa ruim pra falar. É, porra, seria mais um do meu time. Tinha tanta coisa ruim pra falar. Mas ó, vamos ler os e-mails do último Nerdcast com você. Vamos. Isso vou xingar todos. Isso é um bom prêmio de consolação? Não. Não, vou dizer por quê. Porque se as pessoas forem como eu, quando elas forem ouvir o Nerdcast, elas sempre pulam a leitura de e-mails. Você quer participar ou você quer ser famosinho? Não, eu queria participar porque eu gosto de falar, mas eu sei o que vai acontecer. Vai ser o seguinte: e aí, vamos começar a nossa leitura de e-mails. Aí vai assim, pular para o programa. É o que vai acontecer, entendeu? Ai, meu Deus. Primeiro, você tá dando um péssimo exemplo aqui, falando que você pula a leitura de e-mails. Eu pulo! Eu pulo. Eu não preciso do seu merchan. O merchan já foi. Você pula depois do merchan. Você nem percebe que toma merchan. Como funciona maravilhosamente bem. Agora você vai ficar aqui numa voz silenciosa pra pessoas que nem você que pulam os e-mails. É isso. Só a sua turma de pulador de e-mail que perdeu você. Quem pois não pula tá aqui. Então hoje o seu castigo, pulador de e-mail, Rex, vai ser: você tem que valorizar quem ouve os e-mails, porque só eles estão contigo hoje. Inclusive, eu vou botar uma postagem no Twitter falando assim: estou na leitura de e-mails, me pulem. Vamos lá, arte dos fãs, Rex. Arte dos fãs, ali, Ozob por Wendel Nascimento, vamos ver. Ruim. Que isso? Caraca, tá maneiríssimo. Que caraca, olha. Wendel, é sacanagem isso, tá maneiríssimo. O cara tá te sacaneando. Vamos ver o próximo. Vivica por Gabriel Marusaki. Vamos ver... Caraca, cara. É. Tá muito escroto. Me lembrou muito aquele, sei lá, aqueles jogos dos anos 90 que eram com 3D, sabe? Caraca. É bom que essa galera volta a estudar. E o último é A Noiva por André Cesar. Esse tá muito maneiro. Caraca. Porque tem um cara forte aqui de costas que eu reconheço. Só porque tem o búfalo. Não, esse tá bem maneiro, tá bem maneiro. Ai, caraca. Tá mesmo um cara de storyboard, assim, gostei. Tá, os outros estão maneiros também. O Rex é cuzão. Lê um e-mail aí, Rex. Pedro Coutinho, 20 anos, estudante de Direito, São Paulo, SP. Meu primeiro e-mail, espero que leiam. Ih. Achei a série do Punisher ok, mas o padre foi muito foda. Ele foi mais Punisher que o próprio Punisher. Puta merda. Me lembrou o Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez, principalmente quando ele estava tirando as balas da shotgun da perna. Muito foda. Só por esse personagem valeu parte que deu sono do Billy e da Arlequina. KKKK. Valeu, excelente trabalho e continue assim. Já viu que o rapaz não tem bom gosto, né? Como assim? Porra, por que não? Porra! O padre é bom. O padre é bom, mas é mal aproveitado. Ah, sim, é mal aproveitado, mas ele é maneiríssimo. Então, tipo assim, se você gostou do padre pelo pouco que apareceu, você não gostou do personagem. Porque tinha que aparecer muito mais pra valorizar o personagem. O personagem fica meio perdido na história. Sim, porque tem um monte de pessoas tomando vinho falando sobre Punisher e Billy Russo. Eu poderia dar uma explicação melhor no e-mail se eu tivesse participado do Nerdcast, mas... Caraca, ó, e-mails off-topic aqui. Daniel Paixão, 28 anos, trabalho com recalchutagem de pneus para carros de passeio. Viu? Isso é um trabalho. Olá, caros nerds, escuto o programa desde 2007. Não, um primo que meu... Não é ele que você tá desempregado, ele não. calma que eu estou curtindo a minha aposentadoria provisória. Você tá estatística foda, amigo. Não vem cá. Calma que eu estou trabalhando meu corpo para futuramente mudar isso. Aguardem. Vai fazer show na Galeria Alasca? As botas já estão vindo. Nossa senhora, Deus nos ajude com isso. Ah, meu salto agulha 12, espere. E escuto o programa desde 2007. Um primo meu me indicou e fiquei viciado logo de cara, indicando para todos os amigos na escola, baixando os programas para ouvir nas minhas viagens de ônibus diárias. Muitas vezes rindo e, confesso que aprendi muito com vocês. Um importante detalhe, esse não é o meu primeiro e-mail. Eu amo os Nerdcast de ciências também e os de nostalgia, claro, mas... Foi reouvindo o Nerdcast 331, conjecturas sobre viagens no tempo, que vocês estavam tendo um papo muito doido de viagens temporais e dando um nó na minha cabeça, que entre os minutos 53.24 e 53.30, o Caio disse que é como se existisse uma grande agência de proteção à cronologia. E o nosso senhor da Oceania disse: ah, legal isso, dá um bom filme. E hoje, em pleno 2019, no dia que eu terminei de assistir o Umbrella Academy, não teve como não juntar uma coisa à outra. Novamente, ele estava certo. Não sei se ele é um dos viajantes antes do tempo disfarçado, ou que bruxaria é essa? Mas ele previu em 2012 a criação da Umbrella. Novamente, não sei como ele faz. Talvez nunca vamos entender. Mas, parafraseando Azaghal, mais uma vez eu estava, estou e sempre estarei certo. Nem sempre. Continuem o excelente trabalho. Desejo a todos sempre o maior sucesso para vocês e a família de vocês, de um de seus grandes fãs, Lambda Lambda Lambda Nerds. Não falou do Justiceiro, né? Não sei o que esse meio tá aqui. Mas, é bonitinho. Off-topic, cara. Ah, pensei que era só de Justiceiro. Não, mas então, você assistiu o Umbrella Academy? O Tucano tava aí querendo fazer Nerdcast. Eu assisti todos, mas vocês não vão me chamar, então não vou falar nada. Cara, que dramalhão. Não, que dramalhão. Tá todo sensível. Igual esse choro. eu não choro, eu suo pelos olhos, com raiva. Eu não entendo por que eu tenho essa sensação, mas eu amo vocês, eu não deveria. Atenção, Azaghal, olha essa música. Essa música é música de terror. É música de suspense. Porque está chegando o Nerdcast RPG. Está chegando o Nerdcast. Isso é um terror mesmo. Isso é um terror porque tá da falta, dá falta. Está chegando o Nerdcast de RPG. E olha só, está chegando uma novidade inédita na Nerd Store, que é o Moletom Cthulhu Blackout Edition. Eita! Eu falei Moletom, Azaghal! Finalmente, olha só, moletom com capuz, com cordão ajustável, bolsos frontais e a estampa exclusivíssima do Cthulhu fluorescente que brilha no escuro. Putz grila, rapaz! Tá chegando outono e inverno e é hora. Essa é a hora. Novidade espetacular na Nerd, só pra você já escutar o Nerdcast quentinho, com o Cthulhu no peito, brilhando no escuro. Olha aí que beleza. Vá lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Compra agora! Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Depois de 20 filmes, 10 anos, temos mais um filme de origem. Eu vou já começar aqui. Eu gostei do filme com ressalvas. E eu acho que esse filme, um dos problemas que ele teve foi ser o filme de várias origens. Porque ele tem a origem da Carol Danvers, né, da Capitã Marvel, claro. Ele tem também, em segundo plano, mas não deixa de ter a origem do Nick Fury, né? Uh-huh. E a origem da S.H.I.E.L.D. também. Tudo meio junto ali. É. Isso foi uma das coisas que eu achei mais legal do filme, pô. Eu também. Verdade, meio que a origem do Avengers também, né? Quando ele termina, quando ele escolhe o nome Avengers. Ah, isso foi horrível, gente, por favor. Sério. Ah, isso foi horrível. Mas tem uma referência ali. Não achei horrível, não. Eu coloco esse filme, eu acho que como... tá entre os 5 melhores filmes de origem da Marvel. Eu acho que ele tá atrás ali de Homem de Ferro, que eu acho que continua sendo o principal, por ter não só criado, trazido o Homem de Ferro, mas todo esse universo. É isso que eu ia falar, eu acho que o Homem de Ferro, ele meio que sai, assim, ele é muito óculos, assim, porque, tipo, mano, ele começou tudo. É. Exato. Sabe? Ele deu a receita de bolo que a Marvel começou a seguir. É. Exato. E teve ali também já a iniciativa a Vingadores sendo colocada, eles já tiveram tudo ali naquele filme. Do Capitão América aí, mas é um gosto pessoal, eu adoro aquele filme do Capitão América, eu adoro a Segunda Guerra, eu acho que a origem dele ficou muito maneiro. Eu acho fraquinho demais. Pô, a essência do personagem tava perfeita. A cena da granada, eu acho que tem cenas muito fortes pra mim nesse filme. É, nesse é maneiro, mas enfim. O Guardiões, eu acho que também é um dos filmes mais difíceis de origem. O Guardiões é um ponto foraço da curva, é uma coisa inacreditável, é um milagre do cinema. É, exatamente. É aquele filme de origem de equipe, que não é nem origem de um herói, ele faz a origem de uma equipe. É, uma loucura. Desconhecida. Né, que era completamente desconhecida. Exatamente. Isso, mais desconhecido que isso é a Garota Esquilo aí, Danina. Veja bem. A Garota Esquilo derrotou sozinha o Thanos. Precisou de todos os Vingadores, eles não derrotaram da primeira vez. Só dizendo. O problema é que os Vingadores nos quadrinhos é tipo é a equipe C da Marvel. Eu diria que ele é um filme de origem muito democrático, viu? É, mas também foi meio que a primeira vez que a gente viu os Skrulls desse jeito no MCU, né? Então teve muita gente que foi apresentada a isso agora. Então também foi como se fosse a origem deles, hein? Os próprios Kree, na verdade, se você não fosse ver só pelos filmes, basicamente eles têm ali aquela aparição no primeiro filme dos Guardiões, mas aí é que a gente passa a conhecer mais adentro quem são os Kree. No filme dos Guardiões você não tem realmente explicação nenhuma de quem são os Kree, né? Eles são inimigos só e olha lá. É, exatamente. É, mais ou menos, a gente, né? Só vê o Ronan e eles são os inimigos da tropa nova, dos Nova. É, eles falam por cima que é um povo que tá em guerra há muito tempo e tal, e agora não é exatamente uma apresentação bem feita, né? Acho que no filme dos Guardiões nem era o objetivo mesmo apresentar eles. Era mais o inimigo ali que a gente tá lutando e acabou, sabe? E já tinham 5 personagens pra apresentar no filme, né? Coisa tinha muita gente já. Não, o vilão realmente dos Guardiões é pouquíssimo trabalhado. O Ronan, ele não é muito bem trabalhado, então você não... Cara, o Ronan, meu Deus. A apresentação deles. O Ronan chegou nesse filme aqui mais uma vez pra misericórdia, né? Um sacode e sair fora. E é um Ronan sem make, ficou zoado, né? Eu acho legal quando ele tá com aquela make de fim de balada, sabe? É, porque aquela make é porque ele ficou depressivo depois de, tipo, todo mundo desistir de guerra e ele querer guerrear. Sabe qual é? O cara, o rímel já foi pro caralho, sabe? Aquele meio fake que ele usa no Guardiões é excelente. Eu tenho uma outra hipótese. Carnaval dos Free. É porque passou dos anos 2000, ele conheceu a influência emo da Terra. E aí ele foi pegar a maquiagem. Nossa, eu queria muito. Inclusive, dá pra ver que ele tem uma franja no filme dos Guardiões também, né? Hein? Não, é mentira, pô. Ah. Era a tendência da época. Talvez ele tivesse embaixo do capacete, a gente não sabe. I'm not gonna fight your war. Falando nesse negócio de origens, a origem da Capitã Marvel ficou bastante en passant, o que eu particularmente achei muito foda no trailer, que era aquela parada dela levantar, né, do ela cair e todo mundo falar pra ela que ela, ah, você não merece estar aqui, merece no seu lugar, volte pro seu lugar, sei que lá, e ela se reerguia, né, isso no trailer tem uma sequência bem foda disso. No filme mostra também, pra mim, né, é o negócio da expectativa que eu tava falando. Eu acho que como eles tiveram que mostrar várias origens acontecendo ao mesmo tempo, eles tiveram menos tempo de tela pra mostrar justamente essa questão dela. Porque, por exemplo, dá pra entender que ela tem uma questão com o pai, porque aparece lá uma figura, né? Parece um pai, um homem ali, parece estar, né, inferiorizando ela. Mas você não tem detalhes dessa relação, sabe? Você só sabe... É, não desenvolveu nada. Né? Então, é. E eu queria ter visto mais disso, sabe? Pra entender um pouco mais essa parte da... Porra, por que que é tão importante esse sentimento de se reerguer, sabe? Já discordo de você, porque eu acho que tem um ponto nesse filme que é uma coisa que só mulher entende. Eu acho que essas nuances que pra você podem ter ficado tão por cima, pra quem é mulher e olha aquilo, acho que basta um segundo de cena pra você entender exatamente o que ela tá falando, o que ela tá passando e o que ela está fazendo. Então, eu acho que pra mim, quando eu digo que foi uma origem muito mastigada, que eu acho que uma coisa super simples que eles mostram, eu como mulher olhando aquilo falo, caralho, é exatamente isso, eu sei exatamente o que você está passando. Eu particularmente chorei, estava lá, chorei. Todos os homens em volta de mim estavam tipo, ah, legal, eu estava lá chorando por extrema identificação. Eu gosto muito de Capitã Marvel, sou muito fã. Eu achei que aquela cena, ela foi muito forte, ela foi muito legal, ela mexeu muito comigo, mas eu acho que esse filme é um dos que eu consigo lembrar, assim, da Marvel, que mais sofre com cenas que foram previamente gastas em trailer e coisas do tipo, né? Problemaço também. Então, isso aí, pra mim... As emoção dela estão no trailer. Exato, exato. Assim, eu esperava que no filme, porque essa imagem dela caindo 3 vezes, né, em 3 fases diferentes da vida, levantando depois nessas 3 mesmas fases, mais ou menos, né, ali na mesma idade, é uma imagem muito forte, mas que na hora que saiu, geral começou a usar o GIF, começou a, tipo, no Twitter, foi uma loucura, só rolava essa cena em todos os lugares, e aí foram saindo outros trailers, a cena se repetiu. Então, quando eu cheguei no filme, eu meio que esperava ver uma versão estendida, ou uma versão que alguma fala fosse adicionada pra deixar aquilo ali ainda mais forte, pro impacto ser sentido, né. Então, sim, eu gostei, me emocionei, achei muito legal, mas teria me emocionado mais se fosse uma coisa diferente do que o trailer já tinha me entregue. Eu acho que a gente tá falando muito dessa parte de cair, de levantar, mas eu acho que uma parte que muito mais, assim, tipo, me deixou, assim, tipo, na vibe do filme foi quando, assim, claro que, tipo, a gente sempre ouve, ai, você é mulher, você não vai poder jogar RPG, ai, você é mulher, você não... Nossa. Sabe, umas coisas assim que não faz o menor sentido. A gente ouve, tipo, desde a infância até hoje, mas só que uma coisa, assim, que, tipo, me irrita muito é aquela questão de dar um sorrisinho. Nossa, sim. Que o filme ouviu. Sim. E a gente ouve. Tipo, a gente tá numa boa, tipo, andando numa rua, sei lá, tipo, uma rua residencial, um cara começa a te seguir e dizer, dá um sorrisinho gostosa. E, tipo, você simplesmente fica meio em pânico, meio querendo espancar o cara, chutar as bolas dele, mas ao mesmo tempo você não quer, tipo, chegar perto desse cidadão. E, tipo, é uma coisa assim que, meu, ela pode se vingar. E, tipo, eu me senti um pouquinho vingada, né? Dê spoiler, foi mal. Mas sim, eu super entendo. Porque aquela coisa do, não mereço nem um bom dia, não vai me dar um boa tarde, querida? Nossa, tipo, que mal educada. Não, eu não preciso. Quem é você, né? Quem é você? Quem sou eu também pra ter que te dar um sorrisinho? Nossa, e é uma coisa tão simples, é uma nuance tão boba, mas que a gente vê e fala, puta, cara, quem nunca passou por isso, né? Que caralho. É, e até um paradoxo, porque muita gente fala, a galera falou pra ela, você tem que parar, te falta carisma, mas ao mesmo tempo, do outro lado, o cara tava falando, você precisa controlar suas emoções. Então, pera, qual que é o meio termo disso pra agradar as pessoas? Caramba, eu vi muita gente falando, te faltou carisma pra atriz. Cara, mas isso, o objetivo da mulher não é ficar dando sorrisinho, sabe? De novo, a gente volta naquela questão lá, é foda, mulher tem, né, que embelezar. Eu acho que é muito implicância, foi muito implicância esse filme. Que carisma, cara, todas as cenas dela com o Nick Fury, porra, são sensacionais. É porque as cenas dela com a Lashana Lynch, meu Deus, nossa, também, as cenas dela maravilhosas. Com carisma, com pagando de gatinho. gatinha, sabe? É, pois e também é. Tem uma coisa. Os atores não passaram por isso. Se o Robert Downey Jr. manda um repórter se fuder, no dia seguinte todo mundo esqueceu. Agora se a Brie Larson... Na verdade, fala... tá batendo palma no dia seguinte, né? Pois é. Falando, ah, olha lá, tá os outros repórteres. Então, mas se a Brie Larson fala que gostaria de ter uma sala mais diversa, não só com homens brancos entrevistando ela, porque o filme também é diverso, aí todo mundo fica, nossa, ela não quer que a gente assista o filme dela. Ela tá atrapalhando o trabalho da imprensa. É. Nossa, como ela é grossa. É, exatamente, como ela é grossa. Ser grossa. Deixa ela ser grossa, velho. Qual é o problema? Por um lado, ela tá certa. E ela nem foi grossa, né? E ela não foi, sabe? Tá de boa. É, mas é uma coisa que é muito fácil de ser mal interpretada, assim. E a galera sempre vai tentar pegar o lado, tipo, mais escroto de todos, né? É o lado que eles conhecem, assim, sabe? Exatamente. Assim, ai, tá se opondo. Nossa, que é isso? Isso nunca aconteceu. Uma mulher se opondo? Que absurdo. Nossa, vou xingar no Twitter, sabe? É na real, assim. Isso aí foi tão, tipo, a volta completa, assim. Foi a arte imitando a vida e a vida imitando a arte, né? Porque a Brie Larson, cara, ela passou por várias coisas que a própria Carol passa. Ela foi questionada, o talento dela foi questionado. Foi de, tá, tudo bem, ok, tá, legal. Pra uma mulher, tá tudo bem, né? Que é uma coisa que se repete muito na história da Carol Danvers, que é isso de, ah, eu sempre fui a melhor, eu sempre fui a mais rápida, eu sempre fui a mais esforçada, e todo mundo dizia que eu era, tipo, a melhor de todas pra uma mulher. É. E é meio que isso aí que aconteceu. O próprio lance do sorriso, da simpatia e tal, que tem no filme, que a Brie Larson passou também por conta desses negócios dos trailers, né? E teve até uma entrevista que perguntaram assim, ah, foi colocado depois isso aqui no filme, depois que teve essa treta? Claro que não, né? Nem dá tempo de fazer isso. Não. Os caras acham que é livre, mesmo. Assim, né? Mas também tem um ponto. Não, a pior parte não é essa, é que a galera acha que é uma coisa tão incomum que teriam que se inspirar na reação do pessoal às artes e às coisas divulgadas do filme pra colocar ali, mas é um negócio tão normal que não tem nem o que pensar, sabe? Tipo, ai amigo, se soubesse, se você soubesse, né? Só a segunda-feira. Também teve um cara que falou assim pra mim no Twitter, por ser um filme de mulher e ser um filme tão importante, a gente pode relevar os erros. Também não, a gente não é cota. É. Tem muita coisa pra criticar do filme, sabe? Vamos criticar tudo bem. A questão é, não pode desmerecer o filme inteiro por conta disso. É, não, você tem certeza não, do filme como falando, ah não, é o pior, um dos piores filmes da Marvel, tá? Junto com Homem de Ferro 3. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? A gente viu o mesmo filme. Homem de Ferro 3 tem que se esforçar muito. Eu queria só adicionar uma coisa no que o Walter tá falando, que os filmes com protagonistas femininas não passam pelos mesmos critérios de filmes masculinos, mas não é que, tipo, é considerado café com leite. Não, é pior. É tipo, ah não, mas ele não fez nada novo no universo da Marvel. Tudo bem, tipo, nenhum filme há 10 anos faz nada novo, basicamente, nesse universo da Marvel. Outra coisa, eu gosto de ver trailer. Não deveria, mas eu gosto. É nosso trabalho, inclusive. Nosso trabalho, exato. Mas assim, uma coisa que eu fiquei, caraca, o trailer estragou muito esse momento, porque eu gostei muito da construção desse filme. Eu gostei dele ir pra lá e pra cá, do fragmento das memórias, gostei dos próprios Skrulls tentando manipular. Eles estão meio que narrando o que você tá vendo, só que eles estão ao mesmo tempo falando entre si, enquanto eles manipulam. Puta, essa parte da memória é pra mim, a melhor parte do filme, na real. É muito maneiro, né? Quando ela ejeta do avião, ele fala assim, não, traz ela de volta. Aí ela, volta. Me lembrou Rick and Morty essa parte, sabe? É, muito. Eu achei muito bem feito, porque eles estão mexendo nas memórias, mas eles não podem mover elas como se fosse uma câmera, como acontece nos filmes, né? Que você tem memória de outros ângulos, né? E aí é maneiro porque ele quer ver o nome da cientista, né? Na jaqueta. E ele fica tentando induzir ela a olhar, né? Naquele espaço que estava no campo de visão dela, mas que ela não estava focando. Cara, eu achei essa parte bem foda. Muito foda, muito foda. Mas o que eu queria mencionar dessa sequência toda é que o filme começa muito alienígena, né? Você tá em outro mundo, vivendo aquele universo dos alienígenas. É bem Guardiões da Galáxia. Você tá completamente fora da Terra. E aí, quando ela tá sendo lá, escapa da nave dos Skrulls e tal, toda aquela sequência de ação. E aí, quando ela cai num planeta, eu tava completamente absorto de aonde ela estaria, em que órbita da onde ela... E aí, quando ela cai na Blockbuster, você... Aí você ancora, aí você se ancora na realidade, porque você tava sem, é como se você tivesse sem referência nenhuma, de aonde, quando, etc. E pela primeira vez, em certo momento do filme, você, é ancorado na nossa realidade e você coloca as coisas sob uma nova perspectiva. E eu pensei, caraca, se eu não tivesse visto o trailer dela caindo na porcaria do Blockbuster, ia ser uma puta surpresa foda. Pois é. Se a gente nem soubesse que o filme se passasse nos anos 90, tipo... Mas isso é uma informação muito grande pra você ocultar, assim, né? É. Tipo, eu acho. Dava pra dar uma enganada. Não, então, dava, mas é uma informação muito grande pra você ocultar. Momento de revelação, tipo, você, o primeiro momento dela chegando na Terra, a gente já ter visto no trailer, é uma coisa meio tipo, ah, então era isso. Imagina se o trailer focasse toda a história dela nos, com os Kree, só naquele ponto dela lutando no espaço, sem mostrar a Terra. Carlos, anos 80 e 90 vende. É isso demais. É isso. É falar que é dos anos 90, a galera saudosista, a galera que gosta desse tipo de filme, tá lá nos anos 90, caralho, precisa ver, escutar as músicas, ver essa merda do blockbuster. Tá todo mundo saudade. Eu entendo totalmente porque isso seja usado como uma peça de marketing pra vender o filme mesmo e tal. Só que eu lembrei muito do Exterminador do Futuro 2. E se você vê o filme sem saber de nada, você vê que a montagem do filme é toda feita pra você não saber quem é o vilão. Se é o T-1000 lá ou se é o Schwarzenegger. Só no momento que os dois encontram o John Connor ao mesmo tempo é que você vê o que acontece. Que ele constrói, como tinha um filme anterior, ele constrói meio que uma duplicidade pra fazer com que você ache que o Schwarzenegger que vai estar indo matar o Johnny. É só naquele momento que ele fala, get down. Então foi a mesma, eu senti a mesma coisa desse filme. Cara, o filme foi todo construído, todo montado, tudo direitinho. A diretora, os dois diretores, né? São dois diretores, né? Tenho certeza que eles pensaram, caraca, olha só, vamos montar dessa forma e ninguém, todo mundo vai se ancorar na, tipo assim, no primeiro terço do filme que a gente vai dar uma perspectiva real, mas aí o marketing teve que ir lá e, tipo, meio que dar esse spoiler, que eu achei uma pena ter tomado esse spoiler. Seria muito maneiro isso no filme. É, então, mas não foi só esse, né? Tipo, quando a gente para pensar, a maior parte das cenas que a gente vê da Carol sendo Carol, não sendo Veers, né, a gente vê no trailer, tudo. A gente vê as interações dela com a Maria Rambeau naquele bar, né, que ela chega e fica olhando as memórias que passaram e tal. Aquilo ali já teve, não sei se foi nos primeiros trailers, mas já também foi divulgado antes da estreia do filme, né? Às vezes nesses spots de TV que quando vai ter entrevista com algum ator, eles colocam lá, né, pra dar uma ilustrada. É. Já foi divulgado isso, foi divulgado as partes que ela tava tentando entrar na Força Aérea e tal. Teve aquela cena que foi mostrada no trailer, que pra mim é muito, muito forte e tinha que ter um impacto maior no filme, que é quando ela tá levantando assim, com farda militar e tal, e ela tá levantando e tem tipo vários caras sentados e só ela levantando assim, nossa, muito bom. Aquilo ali deveria ter tido uma força maior. Eu acho que o fato da gente começar em uma terra mais alienígena, né, que a gente começa em Hala, foi muito bom, muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que não aproveitou tão bem os dois lados que poderiam ter sido absurdamente aproveitados. Ou começar fazendo você se apegar muito à história daquela personagem e depois deixar entender que ela perdeu a memória e tal, não lembra quem ela é. Ou explorar Hala, que é muito massa e que dá pra gente entender melhor como é que funciona. O treinamento, o Kree, a raça, Kree, tudo, né? Que eles são, tipo, seres que nasceram, foram criados em guerra e estão em guerra desde que, sei lá, gerações e gerações que cresceram nisso, né? Então, a arquitetura, ela é feita pensando nisso, a cultura toda é pensada nisso, tudo, tudo, tudo. E seria legal dar uma trabalhada nisso também. Apesar de que eu achei legal a maneira como ela começou. É, esse, pra mim, eu acho que até pelo ponto até que o David tinha colocado antes, é o principal problema do filme, é a jornada dela de origem. Porque como a gente já começa o filme sendo a Capitã Marvel, sendo poderosa, já com tudo, e a gente só vai acompanhando a história dela através dos flashbacks, eu acho que os flashbacks podiam ter sido mais bem trabalhados, ter tido mais tempo de tela. É, não foi tanto, não foi tanto screen time, né? Quando a gente para pra comparar, a gente teve várias sequências de ação que foram relativamente longas, fracas, que tentaram ser bem trabalhadas, mas os flashbacks em si, eu não consigo lembrar de um flashback no filme, claro que eu teria que assistir mais algumas vezes pra lembrar exatamente, mas que dure assim, sei lá, 2 minutos de flashback, 1 minuto de flashback, não tem, entendeu? Que a gente vai acompanhando a origem através das memórias desses flashbacks. Então, tipo, a jornada de herói dela é toda embaralhada, né, não é linear. Então, sim, tipo, você tem, ela já tá no meio do conflito dela, né, que é o momento que ela cai, que é quando ela tá com os Kree se descobrindo, né, e toda a jornada dela até se tornar no final do filme a Capitã Marvel de verdade, e vendo o início dessa história através dos flashbacks. Então, né? Eu até entendo esse pedaço, mas eu discordo um pouco nesse sentido. Eu acho que a origem dela, a gente tá vendo a origem da Capitã, sabe? E pra origem da Capitã, a gente precisa entender quem é a Veers, e a gente conhece, a gente descobre quem é a Carol Danvers ao longo do filme. Então, eu entendo isso que vocês estão falando dos flashbacks, tal, que seria mais legal ver a vida dela na Terra antes, tal, mas pra quê? Qual o propósito especificamente mostrar assim? Porque pra mim, o que ficou muito legal do filme foi justamente eles terem mostrado, assim, bem básico, tipo, ah, o pai dela falou isso pra ela quando ela era criança, e isso ficou marcado pra ela, porque ela não conseguiu entender entendeu por que, que o irmão dela podia fazer as coisas e ela não. E, tipo, isso é só uma cena muito forte, que é muito um soco na cara. E isso estabelece, assim, tipo, beleza, ela escutou isso a vida dela inteira. E é isso. E ela viveu isso a vida dela inteira. E ela foi uma pilota. E aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Todas as informações que eles colocam, eu acho legal. Eu entendo isso de querer cenas maiores e tal. Mas, tipo, a Carol que a gente precisa conhecer é a que tá se conhecendo. E a gente vai conhecendo ela junto com ela mesma, sabe? É uma coisa, assim, eu acho. É, e por um lado junto. É legal também a gente ver o que é que fica, né? Depois que você perde as memórias e você perde quem você foi a vida inteira, o que fica dentro dela é realmente a essência dela como personagem, a essência dela como pessoa. É, então. E é legal conhecer ela a partir daí também. Mas é que eu acho que no final, a história no final, é muito boa. No final do filme, né, ela vai embora. Ela fala, gente, aquela Carol ali que levantou, pulou corda, o que é uma loucura, né? Se eu pulasse de uma corda pra outra daquela altura e caísse no chão, eu morria, sério, sem sacanagem. Isso é incrível. Pelo menos quebrava. Ela, assim, mas aquela coisa. Carol não existe mais, né? Ela. Tudo que ela fala, gente, vou dar um rolê na galáxia e qualquer coisa me manda um teletrinho aí. Eu acho que é meio que uma evolução daquela Carol, porque tipo, ela tava ali de boa, entre aspas, né? Caindo numa corda, se estrupiando toda. Mas ela passou por isso, sabe? É uma coisa tipo, beleza, passado? Passado. Agora eu sou essa pessoa aqui, eu tenho consciência do meu passado, eu levantei todas as vezes e eu continuo levantando, e eu continuei levantando como Veers, e eu vou continuar levantando como Carol Danvers, de uniforme azul e vermelho. É meio que uma coisa, tipo, ela aceita e vai. Eu adorei essa forma de contar a origem, justamente porque, como ela sofreu lavagem cerebral e tal, manipularam a cabeça dela pra ela se tornar uma arma, né? Você, né? Ele fala assim, ó, ela vai com a gente, quando ele vê que ela absorveu toda lá a energia do motor e etc. E aí, assim, eu vi, e aí você vê, pô, os caras, ó, já que a gente não conseguiu conter, a gente vai transformar ela numa arma nossa. E aí, claro que vão fazer a lavagem pra ela ser um soldado, uma arma. Você vê, eles ficam toda hora tentando controlar ela. Não, você tem que controlar todas as emoções e tal. Por quê? Eles querem manter... É, ele bota, ela tem um negócio no pescoço. Né? Tem o inibidor ali no pescoço, exatamente. A mente dela tá quebrada no início, então a forma de contar a história assim foi maneiro porque colocou a gente sob a perspectiva dela, de tipo assim, olha, eu não sei quem eu sou, eu tenho aí umas... Meio que eu acho que eu venho desse lugar, eu acho que eu tenho mais fragmentos, memórias, né? Fragmentos e tal. E a gente vai descobrindo com ela. Então eu achei, pô, uma forma muito inteligente e diferente de contar. Mas agora foi bem diferente. Outro detalhe de que ela, na verdade, no decorrer do filme, se a gente pegar o momento que ela acorda lá no mundo dos Kree, até o final, ela não teve um crescimento de mudança, que é geralmente a jornada do herói. Concordo. É. Também não teve. Ela descobre coisas. Ela descobre que os Kree, na verdade, são inimigos dela, que eles sacanearam ela. Ela descobre que os Cruz não são, ela descobre que ela é da Terra, mas dentro da personagem você não tem uma mudança. Sim, eu concordo. Ah, tem um pouco da mudança de deixar os sentimentos mais aflorar, assim, não sei. É, mas na verdade isso ela já tinha, tanto que ela acho que ela só redescobre, né, porque eles foram inibidos, né? Ela aprende a controlar, na verdade. Ela tinha essa coisa. E uma coisa que eu acho que também poderia ter acrescentado um pouco é a gente ter uma noção de como foram esses 6 anos dela com o Scree, porque se aquele momento é o único momento que ela começou a bater de frente, começou a brigar. Porra, como é que foi? Os 6 anos ela era apática em relação a isso? Então meio que ficou meio perdido pra mim aquela noção de que durante 6 anos ela se submeteu a tudo que eles queriam. Eu acho que na verdade ela não saía muito pras missões, ela não tinha noção do que eram os Kree até ali, ela tava sendo treinada, ela passou 6 anos, pelo que eu entendi, muito mais em treinamento do que em missões. Sim. Então não é que ela tava sendo submissa, ela tava tipo caindo na porrada, mas só de mentirinha. Pelo contrário. A primeira cena deixa isso bem claro, assim, o momento que ela tá treinando com o cara, tipo, eu quero treinar, eu quero lutar, eu quero que seja minha vez. Parece que ela ficou meio... o resumo dos 6 anos. Parece que ela ficou meio enclausurada, né, durante todo esse tempo. Exatamente. Aí fica na minha cabeça, por que ela não se libertou antes? Mas eu acho que é porque o que dá a entender é que, né, você remontando a história, ela era uma arma pra ele. Sim. Ela absorveu aquele poder e é por isso que ele levou ela, por isso que ele não matou ela, porque ele queria aproveitar aquele poder de algum jeito, já que ele não sabia onde estava a fonte daquele poder. Eles estavam resguardando ela, ela não estava na ponta da lança, lutando e combatendo. Porque eles queriam, na verdade, tirar aqueles poderes dela, entendeu? Queriam explorar aquilo. E o fato dela não ter interação com os Kree e tal é justamente isso. Ela tava sendo mantida sob tutela, praticamente, sabe? Não, sim, mas aí você entende que chega no filme, o que que ele mostra? Que ela tá num momento de conflito. E eles percebem isso. Tanto que quando ela é levada lá pra inteligência Kree, ela percebe, ah, não, você tá com esse conflito. Você quer descobrir quem você é. Então, tipo, eles tentam ainda controlar ela. E aí, a partir desse momento que eles decidem, ah, não, então agora ela tá pronta pra missão. Não, mas eles deram uma missãozinha de brega pra ela, né? Pra eles mandaram, você vai achar não sei quem lá dentro. Não era uma puta missão que deu errado, né? Sim, foi uma armadilha. Mas é meio X também, né? Assim, é meio aleatório. Tipo, sua primeira missão vai ser pra você ir lá, no meio do território inimigo, junto com uma galera, tipo, a sua primeira missão. Não é tipo, vai ali entregar essa carga e volta. É tipo, a gente vai se infiltrar no território inimigo pra salvar um cara que sumiu faz dias. Pô, mas os caras vivem em guerra. Acho que numa dessa, essa era a missão mais simples mesmo. A missão mais foda era destruir um planeta, sabe? Isso não é MMO, RPG, que você, a primeira quest é entregar matar a matar 10 slimes, tá? Mas aí o problema é que aí a gente descobre que os Skrulls, na verdade, são ferrados, né? O problema é que aí, tipo, bota meio por água abaixo a coisa da guerra ser grande, porque, na verdade, os Skrulls estão ferrados entre aspas, né? Eles estão combatendo. Eu achei que eles estavam ali, tipo, aquele planeta lá, tipo, ok, era um planeta meio desolado, mas, pô, aquelas pessoas ali são assim. Eu não achei que refletia, assim, mas tudo bem, pode ter sido eu sendo muito inocente. Essa parada dos Skrulls, ela ficou um pouco confusa pra mim, porque dão a impressão que eles estão combatendo, que eles são uma ameaça, né, entre eles, no caso, né, que eles têm poder bélico, tanto que eles têm nave, tem um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, o cara que, o Skrull que cai na Terra, ele se comporta realmente como um, né, a partir do momento que ele faz contato, ele... Contato imediato? Do terceiro grau? Ele se põe numa postura já de, realmente, de derrotado, né? E até então a postura dele era muito combativa, né? Ele era um inimigo, de fato, sabe? Com poder bélico e tal. E aí, a partir daquele momento, ele baixou as defesas, assim, vamos dizer, ele... É, a gente tá aqui ferradinho. Isso, parecia até que era um esquema dele. Aí pode entrar aquela coisa dos Skrulls. Os Skrulls nunca foram personagens bonzinhos, né? Eles sempre foram vilões. E existia aquela história de que talvez a próxima fase da Marvel fosse levar pra invasão secreta. Que é a fase exatamente dos Skrulls invadindo a Terra. Né? Então, sei lá, pode ter sido ali uma mentira jogada por eles, mas eu acho que dentro do filme dá a entender de que, tipo, eles não eram uma ameaça tão grande assim pros Kree. Eu queria só apresentar dois fatos aqui. Um é que aquele Skrull específico que meio que se rendeu, ele tava, e possivelmente o grupo que tava com ele, tava procurando especificamente a Carol pra encontrar a família dele e foda-se a guerra, foda-se o resto, ele só queria isso. E a segunda coisa é que é um filme da Marvel e apressado pra caralho, né? Então... Eu acho que o seu ponto é foda. Eu também, quando eu saí do cinema, eu pensei isso. Falei, cara, é só aquela família especificamente. Aquele cara não responde por toda a população de Skrull. Era só aquele exatamente. Cara, eu só quero minha mulher, meu filho, jogar um Space Invader aí e a nós e pegar um planetinha, plantar ele era tipo o Ronan da vez do filme. Que era tipo o Ronan. O Ronan não fazia parte dos Skrulls no filme do Guardiões. Ele era tipo, tava na missão dele. É tipo, esse cara era mais ou menos isso. Eu acho que era tipo um grupo meio... Porque assim, ele falou que tem vários grupos meio espalhados pelo universo. Então, tem um grupo que vai ser bonzinho, que vai ser de boa e que só quer o cantinho dele pra plantar umas batatas e viver feliz na vida. E vai ter o grupo que quer caos, morte, destruição que quer vingança. E tipo, sangue derramado pelo sangue dos que foram tirados dele, sabe? A Skrull, gente. Essa amostragem dele estava muito carismática. Achei fofinho também, achei fofinho. Achei bonitinho. Até ele pareceu tão letrado, né? Antes eram os caras tão guerra, grita. Aí chegou, vem cá, quero bater um papinho com você. Chega aqui. Achei educado. Aliás, essa parte que ele tá fofucho tem a referência máxima ao Jules do Pulp Fiction, né? Pulp Fiction, né? Eu achei incrível. Eu olhando, eu não acredito, velho. Não, não é possível. Que é até o mesmo copo, o mesmo tipo de copo. É o mesmo copo. Como é que eles... Mano, meu Deus, que maravilha. Que ele segurando o Tasty Beverage. É um cara muito bom. Sempre que eu tomo refrigerante... Agora, eu não tomo mais refrigerante agora depois da bariátrica, mas sempre que eu tomava até o final e fazia aquele barulho de canudo, sabe? Eu pensava nessa cena. Era automático. Clássico. Que é um ângulo muito maluco, né? Você vê os olhos de Samuel Jackson gigantescos, assim, e ele... Exato, né? Não, foi muito bom aquilo, cara. Falando de Nick Fury, o que vocês acharam da dupla de cops? Primeiro, eu tenho que começar falando que ficou, assim, ridículo de bom a tecnologia de deixar ele mais jovem. Tá porque perfeito. Eu não esqueci, assim, por tipo, metade do filme. Eu tava assim, ah, beleza, Nick Fury. Peraí, o Nick Fury. Peraí, o Samuel Jackson tem, tipo, muitos anos. Ele tem 70 anos. Ele é extremamente conservado, a gente tem que dizer isso aqui. Ah, não, com certeza. Mas que maquiagem. Com certeza foi mais fácil fazer nele do que no Coulson lá. Tanto que no Coulson ainda ficou um pouco estranho, né? O Coulson ficou mais bonecão. Ficou. Tanto que o Coulson nem se mexia muito. É, o Coulson, ele tava tão assim, a tecnologia funcionando ele de um jeito tão inferior, assim, apesar de ainda assim ser muito bom, que eu já fiquei, caraca, deve ser um screw. É porque os caras falam assim. Muito estranho. Ele tá agindo muito estranho, sem emoções. Isso aí é a mesma coisa. Sabe qual é a explicação técnica? A gente tem um amigo que trabalha na indústria dos efeitos especiais, e ele fala o seguinte, às vezes assim, sei lá, a indústria Light & Magic fez o Nick Fury 100%, certo? E o Coulson foi pra outra empresa menor, mais barata, que... Entendeu? Que não vai ser a mesma coisa. A resposta é budget. Budget, exatamente. É dinheiro, é literalmente dinheiro, exatamente. É, imagina, eles tiveram que gastar não boa só parte isso, do né? dinheiro com o Fury que ia aparecer praticamente o filme inteiro. Exato. É, não. Pois é, mas tinha muita cena, gente, do Samuel Jackson em mil filmes dele jovem, então dá pra você basear muito tranquilão, assim. Isso é verdade, tem um arquivo extenso de referência, né? Cara, mas ele tá melhor no filme da Capitã Marvel jovem do que quando ele era jovem de verdade. Pega os filmes dele jovem do Spike Lee, lá dos anos 90, faça coisa assim. Ele é meio esquisito, era meio desengonçado, né? Quando ele era mais jovem. Não tinha esse porte todo que ele tem no filme. Mas é impressionante porque, até então, todas essas brincadeiras com rejuvenescimento digital, era só 5 minutinhos de algum flashback, alguma coisa assim. E agora o cara segurou o filme inteiro, cara. É muito impressionante. Se você for ver, o primeiro filme a realmente utilizar isso por muito tempo foi o Benjamin Button. E foi, mas era outra época, né? Que tipo, lançou essa tecnologia, praticamente. Depois disso, a gente tem pequenos momentos em filmes. Tipo, no próprio mundo da Marvel, a gente teve ali vários personagens, né? Tipo, com seus pequenos momentos de rejuvenescimento. Que ficaram maneiros, uns ou alguns melhores que outros. Aí a gente teve no filme do Aquaman. Ih, tem, eu não vi. Tem aquele do Tony Stark, né? Tem aquele do Tony Stark no... É, do Tony Stark. Mais ou menos. Não, pô, aquele eu achei foda, não, é, cara. Foi o que mais chocou, aquele ali, que todo mundo ficou, meu Deus, levaram longe demais. Mas a tecnologia. Ele tá ficou muito bom. Incrível. Gente, mas nada se compara ao bigode de Superman, né? Vamos combinar aqui. Nossa. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Mas eu queria trazer um tema polêmico aqui: o olho de Nick Fury. Ai, eu adorei. Eu adorei, fiquei apaixonada. A expectativa quebrada completamente, mas quebrada de um jeito bom. Também eu amei. Eu achei. Não. O último momento que o Nick Fury confiou em alguém. Ele confiava no gato bonitinho. Ele ficava... Exatamente. Um gatinho, brincando com o gatinho o tempo inteiro e fala... E a gente adorei. Tem gato, confia nos nossos gatos, a gente sabe que a gente não devia. Exato. E é bom que começa com aquele suspense, né? Será que é aí que o olho vai infeccionar? Aquele primeiro machucadinho que ele tem, do acidente. Bom, será que vai cair? Ai, no fim. Ah, não. É bom demais, gente. Sério, eu gargalhei no cinema. Mas ele confia, né, no Guzzi, tem uma hora que ele segura e fala assim, eu tô confiando não em você. Não é maneiro, jovem. Sabe por que é maneiro? Não é, cara. Não é maneiro. Porque não importa, cara. É um detalhe tão ridículo. Nick Fury tem então, um mas olho. Olha só. Você leu Crônicas de Arthur, certo? Você fica o livro inteiro querendo saber quando o Dervel perde a mão. O olho do Nick Fury é a mão do Dervel, cara. Eu sei que é a mão do Dervel, mas... Mas eu acho que a quebra da expectativa eu achei foda. Porque todo mundo tava esperando coisa, tipo, bizarra que fosse acontecer. Alguma coisa grandiosa, que ele fosse perder o olho tentando salvar alguma coisa. E ele perdeu o olho por negligência dele mesmo. Porque ele falou, ah, não, gente, é só um arranhadinho. E daí, tipo, não foi só um arranhadinho. E aí ele não conta essa história pra ninguém, porque ele tem que ser o badass motherfucker, entendeu? E eu achei maneiro, porque isso... Será? Ninguém contaria, cara. Ninguém contaria. Achei que isso humanizou mais o Nick Fury, sabe? Ele é um cara que, pô, era jovem e tal. O cara... Ah, e aí ele... Cara, isso encaixa tão bem com o que ele fala em um dos filmes. Ele fala, a última vez que eu confiei em alguém, eu perdi o olho. E, pô, foi muito maneiro isso. E aí criou essa expectativa, tá? Tipo, nossa, quem será que o Nick Fury confiou? E não... Quem será que traiu a confiança dele? Tipo... Você pensa em todos os Vingadores. Vingadores, né? Quem foi? Quem tem a unha pra fazer isso dar no olho dele? E não só isso. Por essa história nunca ter vazado, você tem certeza que se alguém falar, estando a 3 galáxias de distância, o Nick Fury vai se materializar do lado desse indivíduo e vai matar. Eu acho que o ponto-chave dessa história é que se alguém falar essa história, ninguém vai acreditar. É, ninguém vai acreditar. É a história que... Virou uma fofoca disforme, né? Que o Coulson já chega no final dizendo, ah, Sr. Fury, eu fiquei sabendo que é porque você foi, tipo, um grande herói. Aí ele, eu não vou negar nem confirmar. Não comente rumores. Mas eu só vou aceitar esse olho se no Vingadores 4 ele voltar, que ele vai voltar, todo mundo, né? E sai um tentáculo da órbita dele e, sei lá, enforcar o Thanos, sabe qual é? Porra, não, caraca, não exagera. Olha, os Flash são alienígena. Então, é muito bom. São criaturas que botam muitos ovos. Aí. Nesse universo, pode ser que ele tenha depositado pelo menos um ovinho naquele machucado. E mas aí já seria nascido, né, cara? Gato. Aliás, conta do gato. O gato, eu não conheço, né? Não é um gato. É um Flurkin. Tá? Tem nos quadrinhos dela. Então, mas ela tem um gato alienígena nos quadrinhos. Mais ou menos isso. É que é meio que o gato adota ela. Então, o gato, o nome do gato dos quadrinhos é Tio, e aí todo mundo ficou... É uma gata. Isso. Que o Rocket Raccoon tenta matar. Não, ele tenta vender. Ele tenta matar e depois ele tenta vender. Ele tenta comprar da Carol pra vender no mercado negro, inclusive. Na real, aqui no filme, o Thanos muito... faz total o papel do Rocket, né? Sim. Ele fica olhando e dizendo, oh, não deixa esse negócio chegar perto de mim. Aí, mas isso é um gato. Não, não é. Isso é um Flurkin. Cara, esse negócio é muito perigoso e tal. É exatamente o que o Rocket faz nos quadrinhos. Que o Rocket mais... é um pouquinho mais agressivo, né? Ele chega, kill it with fire! Before it lay eggs. E não deu certo, né? Porque ela botou todos os ovos. Enfim, eu acho que uma das coisas que eu quero ver, assim, estou ansiosa para ver, é se Goose vai aparecer no Vingadores aí, porque sumiu, né? A gente não sabe qual... Eu não sei como ficou com o Nick Fury, né? Eu acho que tá na casa do Nick Fury. Mas nunca apareceu mais. Porra, essa é a hora de dar o Unleash ali no Flurkin. Tipo, Unleash the Kraken, só que Unleash the Flurkin. Então, mas o Nick Fury, ele tem um negócio massa, né? Depois que você descobre esse negócio do olho e que você vê como ele era agora nesse filme, que a gente vê que, tipo, ele faz brincadeira, naquela hora que eles estão lá lavando louça, ele começa a cantar. Meu, essa cena é maravilhosa. Ele é muito mais de boas, né? Então, na real, o Nick Fury que a gente conhece é um personagem que ele mesmo fez ali pra aparecer mais sério, pra se tornar a pessoa que precisa ser mais séria. Eu não sei se ia combinar ele aparecer com um gatinho, assim. É, você imagina ele chegando no meio dos Vingadores cantando também. Não ia dar certo. Ele não ia conseguir dominar ali a galera. Detalhe do nome do gato, né? Que é Goose por causa do Top Gun. Isso. É, exatamente. Exato. Vai ter Goose no próximo filme pra vender, gente. Com cara, eu espero pelúcia. Quanto é que vai custar? Sim, eu quero uma dúzia. Eu quero muito. Mas aí tem que ser a pelúcia que você aperta e sai o tentáculo da boca. Sim, mas existe essa pelúcia, inclusive. Tipo aqueles bichinhos que saltam o olho, assim. Vai ser que sai esse tentáculo. Vai ter uma que você aperta, assim, baixa a garra e corta seu olho. Sabe o que eu tô pensando aqui? Será que é por isso que o Alf queria comer o gato do Stanner? Que ele sabia que ia dar ameaça? É, ameaça. Caraca, era um Flurkin. Eu quero muito que o Goose apareça no Vingadores, pra ele interagir com o Rocket Raccoon. Eu quero muito ver o Rocket Raccoon tentando vender. Aí sabe como seria legal ele aparecer? Os caras vão na casa do Nick Fury por algum motivo e falar o Goose. Muito bom. Porque é muito maneiro que o Nick Fury seja esse badass motherfucker em casa. Como a gente vê nesse filme, ele é todo fofucho, ó, gatinho. Eu acho muito maneiro isso pro personagem, entendeu, cara? Isso. Alô, Marjão, dá tempo ainda. Eu vou fazer o link com a Capitã Marvel dela ser a única pessoa que realmente vai saber onde ele mora. Porque a casa dele lá, a principal que ele mora, aparece no Capitão Marvel, ele nunca mais, tipo, registrou isso como a casa dele. Porque ele não é mais aquele Nick Fury. Então o Goose tá lá, naquela casa dele, que ela vai saber onde ele mora. Isso é muito bom isso. E certamente o Goose não virou pó, porque o Thanos não conseguiria. Não conseguiria. No final das contas, em vez da garota esquilo, quem vai derrotar o Thanos vai ser o Goose. Eu aceito isso. Eu acho um bom plot. É bem provável que o gato tenha ficado com o Nick Fury, porque na cena pós-crédito, que me fez esperar pra nada, ele vomita lá o negócio lá, né? O Tesseract. Inclusive, eu fiquei assim, ó, eu saí do filme transtornada tentando entender a linha do tempo do Tesseract. Eu queria falar sobre isso também. O Tesseract, no início do Vingadores, o Tesseract tá com a S.H.I.E.L.D., certo? Sim. O Nick Fury, guardado lá no complexo da S.H.I.E.L.D. Com o Nick Fury, certo. Então isso faz sentido. Ele foi levado pra Terra por Odin pra ser escondido. Ele é encontrado pelos nazistas, controlados lá pelo Caveira Vermelha na Segunda Guerra Mundial. Isso. Ele vai parar lá na Hydra. A Hydra começa a usar ele pra fazer arma. Capitão América enfrenta a Hydra, lá o avião cai, o cubo joga o Caveira Vermelha pro espaço e o cubo cai no oceano. Ah... Ele é encontrado pelo Howard Stark, que entrega ele pra SHIELD. Aquele lugar que tem no filme, o... Caraca, esqueci o nome da instalação, do Pegasus. Projeto Pegasus. É, o Projeto Pegasus é um projeto entre a SHIELD e a NASA, que era onde eles estavam estudando o Tesseract. Então a NetBanning, o Tesseract já tava com a SHIELD e a NetBanning chegou. Sim, ela é uma artista escondida ali, né? A cientista Kree disfarçada trabalhando com o Tesseract. Aí depois o Tesseract é vomitado pelo Goose e vai pra onde? Vai pra, é vomitado na mesa do Nick Fury. Tá na mão do Nick Fury. Aí a primeira vez que ele vai SHIELD aparecer... E volta pro projeto Pegasus que vai aparecer no Primeiro Vingadores. É, na verdade não. Ele aparece antes do Primeiro Vingador, ele aparece junto com o Nick Fury numa maleta na cena pós-créditos de Thor. Que aparece até o Loki controlando o Doutor lá e tal. É, que aí ele vai tipo falar, tem aqui um negócio pra você estudar. E é quando o Loki vai se meter com o Tesseract. Eu acho bizarro como todos os filmes desse primeiro grande arco da Marvel, que levam até o Guerra Infinita, que tem as pedras, as joias infinitas e tal, todos os filmes têm algum tipo de menção ao Tesseract, ou ele aparece de alguma forma. Eu acho, não todos, assim, mas ele tá presente em muitos filmes, ele tá presente de várias formas, assim, eu acho isso muito interessante de ver como eles construíram, assim, uma narrativa. E o Tesseract, ele aparece, na maioria das partes, nas cenas pós-créditos, sempre, assim, sabe? Sim. Mas aí esse Tesseract, depois ele vai pra onde? O Loki pega ele no Primeiro Vingadores e promete que vai levar ele pro Thanos. Vingadores, ele é levado pra Asgard. Aí, quando tá rolando o Thor Ragnarok, o Loki pega de novo, e aí no Avengers Guerra Infinita, o Thanos pega. É isso, não é? E quebra. Finalmente. E a joia que tá no Tesseract é o quê? É a joia do espaço. A joia do espaço, isso. Aí a minha dúvida é a seguinte. O poder da Capitã Marvel vem de um pedaço da energia do Tesseract que estava sendo usado no motor da nave. Certo. Então, o poder dela, pelo menos que o filme mostrou, é uma parcela do poder daquela joia. Se o Thanos tem 5, como que ela vai derrotar o Thanos? Então, mas meio que explica que a Marvel, né? Tá, que é outra coisa que tem que ser discutida. Que a Marvel tava, tipo, fazendo como se fosse um reator daquilo ali, meio que pegando a energia de um jeito muito específico do Tesseract pra colocar ali dentro e criar uma coisa que ninguém tem e que o Tesseract sozinho não consegue fazer de um jeito que seja utilizado pela galera, né? Ninguém sabe fazer isso. É como se fosse uma coisa muito condensada que acaba entrando nela, mas realmente é só parte disso. É mais ou menos com a joia da mente. Tipo, o poder da joia da mente é o que dá vida ao Visão e poderes ao Visão. Os poderes dele não são relacionados à joia da mente. Ele não tem poderes mentais, né? Ele, tipo, a joia da mente deu vida a ele, mas ele tem raios, ele tem os poderes lá, as habilidades dele. O raio sai da joia, cacete! Sai da testa! Exatamente, mas, tipo, é a joia da mente. É porque a joia tá na testa, aí ela, tipo, é a da mente. Aí ela é a da mente. I'm not gonna fight your war. O ponto todo da Capitã, eu acho, é que ela também tem o poder que eles descrevem, pelo menos nos quadrinhos da Binária, né? E aí a gente tem que falar de toda essa parada das Capitãs dos quadrinhos. Todas, até a Mônica Rambeau. Porque são várias, né? Inclusive a filha dela que vai ser mega poderosa e que vai estar com a idade adulta, né? O título Capitão Marvel, a gente tem o primeiro, que foi o Marvel, que é quem dá os poderes à Capitã Marvel, nos quadrinhos de uma forma diferente, né? Ela se mescla com o DNA dele, num acidente que acontece junto com o Yon-Hod, o mesmo personagem, então tipo... Então, Carlos, mas é de uma explosão também, né? É como se eles tivessem mudado o que nos quadrinhos é o Psyche Magnetron pra... Sim, eles mudaram, eles meio que adaptaram pra isso. Exato. Perfeito, ficou acho que maneiro. Aí você tem a Mônica Rambeau, que adotou também esse nome depois dele. Adotou o nome de Capitã Marvel. Capitã Marvel. Tem os filhos do Marvel, o filho e a filha também adotaram esse nome por um tempo. Teve um Skrull que adotou esse nome por um tempo. E tem um outro personagem que eu não... Esse eu não... É um outro Kree, é o ele inclusive, quando o Nick Fury tava escrevendo no final Iniciativa Protetores, era em referência a esse personagem, porque o nome dele é Capitão Marvel e também é o Protetor. Igual aquele filme. Igual a Iniciativa Protetores. Referências. Do Denzel Washington. Mas ia ser irado, hein? Imagina! Denzel Washington falou pra Pri que ele faria filme de herói. Aí, ó, gente, insider info. Informação privilegiada. Mal, bota esse link aí no post, por favor. Eu lembro, ele falou, só não me ligaram, eu tô aqui. Ele é verdade. Fala. A origem da Carol Danvers, ela apareceu nos quadrinhos do Marvel, lá em 68, como uma personagem secundária. Ela era uma oficial da Força Aérea. Rola um romance com ele, até que rola esse acidente. Ela descobre esses poderes e ela se torna a Miss Marvel, né? Até como e uma... essa Miss Marvel não é de quem a vampira rouba os poderes? É da Carol Danvers que isso acontece. Inclusive, agora que a Disney é dona dos X-Men, isso vai acontecer. Isso pode rolar. Cara, isso tem que acontecer em algum momento, porque eu acho que vão colocar ela muito overpower. E ela tem que ser parada de algum jeito. É, exatamente. Então você acha que no caso do universo cinematográfico, porque nos quadrinhos ela mata a Miss Marvel quando ela faz isso. Ela mata sem querer. Não, mata não. A Miss Marvel, ela entra, ela, tipo, perde as memórias e todos os poderes. Ela entra por um período num coma, só que aí o Xavier recupera essa parte das memórias dela. Ela não recupera as emoções e ela consegue recuperar parte dos poderes. E ela vai pro espaço. Né? A Carol Danvers vai pro espaço e vai viver as aventuras dela lá. Ela vira outra super-heroína, que eu esqueci o nome agora. Ela sempre teve problema de memória, a Carol Danvers. Ela sempre teve dificuldades com isso. Porque quando ela se tornou Miss Marvel no começo, ela, tipo, tinha como se fosse uma dupla personalidade, né? Quando ela era Carol Danvers, ela não lembrava que ela fazia as coisas da Miss Marvel. Então, isso aí, tipo, aconteceu várias vezes com ela, tadinha. É como se ela estivesse sempre se descobrindo e se inventando. Então, faz bem sentido que eu fique desse jeito. Essa coisa de perder a memória é meio preguiçosa, né? Tipo, ai, vamos resetar a personagem aí. Ah, então faz ela perder a memória. Poxa, Marvel, que é isso? Que preguiça pra construir personagem. Então, mas é porque nos quadrinhos, cara, a Carol Danvers, ela não é uma personagem, tipo, que nasceu com destaque e passou todos esses anos com destaque, né? Na verdade, ela era uma personagem bem assim, bem C, que tinha um visual muito massa, né? Como Miss Marvel, que ficou bem marcado na cabeça de muita gente, que até apareceu no desenho dos X-Men ali dos anos 90. Aquele maiozinho, né? Exatamente. É, lá no desenho eles mostram ela tendo poderes roubados pela vampira. Pois é! Então, assim, ela meio que... A vida dela inteira foi mais um recurso narrativo pra outros personagens do que por ela mesma. Aí tentaram várias vezes colocar a revista solo, não deu, né? Tipo, sim, foi cancelado várias vezes. Nos anos 90, eu lembro que a minha referência de Capitã Marvel era como um artifício pra a vampira ter os poderes que ela tem. Exato. A coisa mais relevante dela foi isso, foi dar os poderes pra vampira. Eu achava que ela tinha morrido. Sabe por quê? Eu acho que você deve estar lembrando de uma história que acontece pouco antes da vampira atravessar o portal do destino, que foi o auge dos X-Men nos anos 90. Uh-huh. E você tem a história da personalidade que ela absorveu da Capitã Marvel. É isso aí mesmo. Ser dividido dela. E aí ela tem a Capitã Marvel dentro dela, Carol Danvers dentro dela, de alguma forma. É, e aí as duas se dividem em dois corpos e começam a lutar. E aí a Capitã Marvel começa a se decompor quando tá perdendo, e se ela começa a ganhar, a vampira começa a se decompor. Então você teve esse conflito, isso se resolve quando o Magneto interfere, quando elas estão lutando lá na Terra Selvagem, o Magneto interfere, ajuda a vampira, eles matam essa Capitã Marvel, que era reflexo da personalidade da Capitã Marvel, de que tava dentro da vampira. É porque o Magneto e a vampira estavam se pegando, não tinha um negócio desse? Eles se pegam na época na Terra Selvagem. Ele faz uma camada magnética e ela não suga os poderes dele. É. Caraca, padrinhos. Tá. Os caras não fazem pra transar, né, gente? Por que os caras não fazem pra transar? E o cara não queria usar camisinha, usou a camada magnética, mano. Caralho. Caralho. É. Métodos contraceptivos de mutantes. Próximo Nerdcast. I'm not gonna fight your war. Eu gostei muito que no filme não tem relacionamentos amorosos, sim, sabe? Sim! Tipo, pelo amor de Deus, gente, chega! Obrigada! Porque todo mundo tem que ter um... romance. Um romance, cara. Por que todo mundo tem que pegar todo mundo? Inclusive, isso foi uma coisa que me incomodou muito no Mulher Maravilha. E que aí depois falaram, mas Pri, ela é símbolo de amor, não sei o que. E eu tipo, pô, esse é amor, não, é o caralho. Por que tem que ter? Amor é o caralho. Ela tá ocupada. Vai lutar. Não, e tipo assim, é porque até os heróis homens, todos sempre tem que ter um interesse amoroso. O Thor tem lá a Natalie Portman. É horrível, é muito forçado. O Homem de Ferro tem a Pepper Potts. O Hulk tem a Liv Tyler e depois... Todos têm. Batman tem o Robin. Todos têm que ter a namoradinha. E, tipo, sabe? Se isso não é um plot device, sabe? Por que que tem que ter isso, né? E se você fosse gastar mais tempo de tela... Foi bom você gastar mais tempo de tela desenvolvendo um interesse romântico pra ela. E assim, a real é que não tinha tempo, né, pra contar essa história. Ainda bem que não teve. Não tinha. É, eles escolheram colocar a Maria, né? Tipo, como se ela fosse o link da Carol com a Terra, morrer com a humanidade. É a família dela, né? Pois é, a vila dela, né? Tipo, tanto é que elas meio que criam a Mônica meio que juntas, né? Como se fosse assim, ah, a gente é amiga aqui, todo mundo é família, a gente tá com essa criança aqui criando e é isso. É tão legal que seja uma mãe solo, bem, bonitinha e tipo... Achei muito fofo isso. É muito fofo. Achei bem legal, bem legal. Essas coisinhas, assim, são uns detalhes que todo mundo fala, tipo, ah, legal. Só que eles têm uma força muito grande, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Tem um filme que tem uma menina que não tem nenhum tipo de relacionamento. Ela é muito mais movida pelo orgulho próprio e por essa busca dela por ela mesma. É uma jornada muito individual, assim, sabe? É, ela não é movida por um crush. Exato. E ela não é ligada a nenhum homem, sabe? Isso é muito legal. E o único homem que ela tem ligação, ela fala, cara, não preciso provar nada pra você. Exato. Inclusive, eu queria só comentar que o Yoon Hogg melhorou muito dos quadrinhos pro filme, porque nos quadrinhos ele é só um talarico. Ele é só, tipo, um cara que quer pegar, assim, ele tá... Isso é verdade. Céus e terras pra pegar a esposa do outro cara. E aí nesse, não, tudo bem, ele é um cara lá que quer guerra e destruição e caos, mas pelo menos ele não é um talarico só, saca? Então, mas vocês não acharam legal que é, tipo, a melhor amiga dela? Porque em Frozen a gente tem uma irmã, né? Sempre, é meio que sempre família e romance entre, sei lá, homem e mulher. E aí aqui é uma amiga, tipo, a melhor amiga dela que passou pelas mesmas coisas com ela e que se tornou meio que a família agregada dela. Eu achei é isso, muito cara. Bonito. Nossa, é lindo, melhor aquela ligação. A cena que as duas estão sentadas, assim, conversando, e que ela chega assim que a Carol volta, e a Maria chega e fala, tipo, ah, porque eu achei que você tinha morrido, porque você sumiu, porque você era minha melhor amiga, eu tipo, meu Deus do céu. E ela depois, ela contando o que aconteceu, e ela ao mesmo tempo lembrando, assim, tipo, imediatamente. E nesse momento, assim, imagina que eu e Pri estamos sentadas uma na frente da outra, olhando uma nos olhos da outra e segurando as mãozinhas, tá? É verdade. Olhos marejados. Não, e é legal que é uma amizade que não se perde, né? Elas têm ali aquele momento ali, tipo, pô, o que aconteceu? Você sumiu, você morreu e nunca deu notícia e tudo bem, vem aqui, eu te adoro, quero ficar com você, você te amo, nós somos melhores amigas. Isso eu achei maneiro. Sim, que é uma coisa que acontece na vida real, sabe? É 100%, 100%. Você não conversa tanto, mas quando volta é essa coisa, assim, sabe? Uhum. Você não, e se tem uma coisa amiga que prende você, é isso, sabe? É a sua família escolhida, que são os seus melhores amigos. Sim. Eu achei a Lashana Lynch, ela foi uma escolha absurda, assim. Perfeito. Que ela se garantiu demais, ela aparece tão pouco, assim, ela tem tão pouca fala, tão pouco screen time. Principalmente se for comparar com vários outros interesses românticos, né? Maravilhoso. Que ela chega, você vê no olho dela que ela sente, tipo, sabe, um apego muito grande, que a Carol é a família dela mesmo. E quando ela tá falando lá que antes dela ter esses poderes, dela conseguir soltar essas coisas com a mão, ela já era a mulher mais forte que ela conhecia, ela já era incrível. É maravilhoso, ela se garantiu demais e você sente que ela tá falando a verdade. Né? Você compra isso, você tá muito bem te apresentado e, tipo, é real, te passa real. Completamente. E ela tira o melhor da Brie Larson também, exato, né? Exato. Tipo, a Brie Larson cena... quando tá em silêncio lá, nossa. E a primeira cena da Maria já é ela consertando um avião, né? Caralho, que forma de introduzir uma personagem, ó, no meio de um avião na garagem dela. Vai se fuder, que foda. Eu queria ter um avião na minha garagem também. Eu queria trazer mais um ponto de representatividade e de conexão, que é a roupa da Capitã Marvel. Ela não tem um salto, não tem uma bota com salto. Que porra de mulher vai lutar de salto? É a única heroína que não tem salto. Tem uma plataforminha ali. Ah, mas é de leve, não é? Tem uma plataforminha ali, mas já é muito melhor do que o salto, do que tudo. Não tem uma saia, né, também? Mulher Maravilha tem salto? Tem uma bota de salto. Tem horas que é plataforma, tem horas que é um salto grosso, mas ainda é salto. Puta que pariu, quem luta de salto? Nem trabalhar de salto eu vou, gente. Vou lutar de salto, sabe? Não, e o legal é que é um macacão. É um macacão de piloto. É basicamente um macacão de piloto. Não tem popozão, não tem decote. Sem decote. Pé na moto, sem salto, sem saia. Não é fetichista. Aliás, um pouquinho mais. Mas precisa, gente, né? Porque ela tá no espaço. Ela voa no espaço. Ela não respira no espaço. Tipo. Não, mas isso aí nunca parou ninguém, né? Não. Sim, tudo bem. Não estou querendo colocar empecilhos fora da nossa realidade de quadrinhos. Mas faz sentido, é lógico. Mas olha só, eu vou dizer que essa roupa aí, apesar de todas essas qualidades, ela tem um apelo pro público feminino, que é uma roupa que você pode mudar as cores ao Deus dará. A Andrea viu essa roupa, ela ficou maluca, ela falou, eu nunca ia repetir uma cor na minha vida. Tendência, né? Ah, eu ia fazer vários tons de roxo. Meu guarda-roupa é só preto, praticamente. Mas ia ficar muito dominatrix, uma roupa toda preta. E também uma roupa democrática pra fazer cosplay. Cara, você não precisa mostrar as pernas, cobre tudo, sabe? Nossa, é verdade, né? É, gente, democracia até aí, tá aí. Espero que esse ano seja o ano da Capitã Marvel, porque eu não aguento mais ver a Arlequina. Nossa, verdade. Nossa, verdade. E ainda se fosse uma personagem boa, mas eu não vou começar a falar disso agora, porque... E vai ter as pessoas fazerem cosplay de Arlequina. Vai, deixa. Quero falar de um problema que é grave no plot, que é, na verdade, imperdoável, que é você ter o Jude Law fingindo que é herói. Porque você sabe que ele é o vilão. Você sabe que ele é o vilão. É impossível você ter o Jude Law no filme e ele não ser o vilão do filme. É, com certeza. Ah, ele tem sobrancelhas de vilão nesse filme. É, cara, Deus. Gente, aquela lente de contato, pelo amor de Deus. Tira essa lente. Essa lente foi um pouco pesada. Mas o cara é o Dumbledore. Os jeitos dele são de vilão. Não, todo mundo sabe. Mas o cara é o Dumbledore. O Dumbledore é um vilão também, né, no final, né? Ele sacrificou a criança ali. É que todo vilão tem aquela entrada, aquela careca, aquelas entradas. É. Assim, coisa de vilão. Não quer ser vilão, então coloca uma peruca. Olha o Legolas. Meu Deus, Legolas não tem como ser vilão, gente. Aquela cabeleira. Vilão tem entrada, exato. E é britânico também. Gente, é britânico. Não, mas o Jude Law, ele é muito vilão, cara. Ele é muito você vilão. Bota ele no elenco, você tá dizendo, esse cara é o vilão do meu filme, gente. Mas o Ben Mendelsohn também, né? O Ben Mendelsohn virou vilão agora pra sempre também, né? Ele é o vilão ele e sempre... Não, mas não é, vilão, nesse filme vilão. Ele é o nice guy, que só tá ali... Ah, mas nesse filme ele tenta enganar a gente dizendo que ele é o vilão, mas ele não é. Mas ninguém esperava na hora que você vê lá a primeira vez que ele tá analisando lá o corpo do Skrull que pegaram. Nossa, cara, ele tá falando com ele de vilãozão. Mas na verdade, no final, ele vai ser o vilão porque o personagem que o Skrull copia era o agente da Hydra. Então ele é vilão também. Não, mentira. O cara tá inventando aí. É, porque ele apresentou nesse filme, a gente não sabe se ele foi ou não, ou pode ser. Poder ele ser, matou, ele por falar nisso, ele matou aquele cara? Ele não apareceu mais, né? Sei lá, o que mas ele fala que não matou, que ele prendeu ele em algum lugar. É, mas aí eu vou embora pro espaço e você cobra aí na minha conta, qualquer problema, porra. Basicamente. não é apresentado o real destino do personagem. É complicado, o cara tem que comer, né? Tá lá. Ele não para pra ficar aí lá alimentando o cara. Vai que ele prendeu num depósito. Prendeu ele num shopping. É. Uma coisa que eu achei foda no filme, a aparição do Stan Lee. Pô, cara. Nossa. Ai, início, né? Porra, esse foi o primeiro filme da Marvel que antes de começar o filme já tinha gente orando. Sim. Exato. No... Só no dedicatória pro Stan Lee. Cara, na minha sessão de cinema todo mundo... Oh. Ah, mas é claro, né? É. Agora o pessoal falou assim, que a abertura, né, quando tem aquele Marvel, né, que vai tipo as páginas dos quadrinhos e tal, normalmente mostra cenas dos quadrinhos, dos heróis e tal, e nesse filme da Capitã Marvel mostrou só do Stan Lee, todas as aparições que ele fez. Eu achei legal, mas assim, eu não achei uma puta homenagem, achei assim, mínimo. O mínimo que achou que fazer era isso. Vai. Não sim, fez mais sim. Que obrigação. É, exatamente. Sim. Uma puta homenagem é fazer uma estátua do cara, entendeu? Botar na rua. É isso que eu ia falar, eu não duvido. Na verdade, tipo, vão fazer isso aí. E vocês viram que eles colocaram o verdadeiro Stan Lee no filme, né? Porque o Stan Lee faz o Stan Lee. É verdade. Ele faz o Stan Lee decorando falas que o Stan Lee... Decorando falas do Mallrats, do Barrados no Shopping. Caraca, que foi na época. Exato. Que genial. Nossa, eu não tinha me tocado nisso. Caraca, que maneiro. Exato. Ele tá decorando Alexandre. A única fala dele, é a única. Que maneiro, cara. Que referência foda. Kevin Smith deve ter tido um filho. Cara, Kevin Smith tava chorando. Ele falou que várias temporadas chorando. Tem uns stories dele falando, caralho, eu estou oficialmente no MCU, puta merda, chorando. Que foda. After a lifetime of referencing the movies reference me. To see that cameo in which Stan was playing himself, getting ready to be in my movie back in 1995 was like... So, I'm gonna keep it under control. A felicidade. Ai, ele é muito fofo. Inclusive, vocês podem ler mais sobre essa cena lá no site, jovenet.com.br. Tem um post sobre isso. Foi lá que eu li, inclusive. Isso aí. Viu? Tem taca de oportunidade, isso aí. Bota mas esse, olha só, eu tenho uma dúvida aqui que é a seguinte. Esse filme se passa em 96. 96. 96 ou 94, não lembro. Não, 95. 95 que ela... A parada foi em 89 e ela ficou 6 anos com o Scree, então... Isso, 95. É, 95. Depende do mês, chegar na média. Top Gun é de 86. Então a gente pode afirmar que a Carol Danvers e a Rambeau foram influenciadas no Top Gun pra entrarem na aeronáutica? Top Gun foi pode o filme ser. Que mais recrutou na história do pode cinema ser. Americano. É cara, provavelmente. É, possivelmente. E eu diria até que muita gente vai se alistar por conta de Capitão Marvel, porque teve um financiamento bem grande da aeronáutica do exército americano e tal para esse filme. Nossa, mas teve muita coisa ligada a isso, né, para esse filme. Tipo, várias... Acho que uma das coisas mais fortes que teve no marketing desse filme foi justamente as cenas da Brie Larson se preparando para fazer a Carol, né? Sim. Teve aquelas cenas que mostraram ela aprendendo a pilotar caça, com outras mulheres que são piloto de caça, que foi massa também, fora todas as cenas de treinamento físico, né, dos exercícios, ela empurrando aquele jipe, assim, mostrando que ela era mais ou menos uma super-heroína da vida real, né. E eu acho que vai ter uma galera mesmo se alistando, até porque se aconteceu esse fenômeno em Top Gun, não era uma coisa voltada pra mulheres, apesar de que, obviamente, também levou várias mulheres a isso, né. Mas agora, cara, você vai ser a Carol Danvers, entendeu? É maneiro. É, certeza. Que ela é ponto positivo, vomitar dentro de caça enquanto tá fazendo. Ai, meu Deus. Agora. Marino, até que possível, tirando o Tesseract, é o Marino, é possível. Agora, colocando aqui que esse filme, né, as pessoas, os personagens estiveram sob a influência de Top Gun e possivelmente Águias de Aço, a trilha sonora desse filme não tinha que ser melhor? Eu acho que sim. Nossa, cara, mas eu ia falar isso agora. A trilha sonora do filme é boa. Não é. Mas não boa, é. Mas não para as cenas que usam ela. Acho que naquele momento que tu começa a tocar Nirvana, cara, você presta mais atenção na música do que de fato na cena, sabe? Pô, cara, mas olha só, eu achei que uma cena muito maneira em termos de montagem, que foi a que toca aquela I'm Only Happy When It Rains. Eu discordo, porque eu acho que tinha que ter tocado The Cardigans, que era aquele clipe do Losing My Favorite Game, que é literalmente o que ela tava fazendo naquele momento, mas ok. Eu não tô falando nem do conteúdo da letra, da música e nada, eu tô falando mais é da montagem, no sentido que ela começa como uma música da cena, uma música que tá sonorizando a cena, né, dela chegando no deserto e tal, e aí ela se transforma na música que tá tocando dentro do bar, dentro do ritmo, e depois ela se transforma de novo na música da cena, que tá sonorizando a cena. Então, eu achei muito maneiro o ritmo, o timing da entrada, das viradas da música, achei muito bem feito. Independente de qual música fosse, sabe? Não, eu tô brincando. Concordo. Essa, eu acho que foi a melhor, das três músicas que eu me lembro, que foram usadas, tirando o Samuel Jackson cantando, que eu não tô contando com essa, é das três músicas que eu tenho muitas... Uma pena, né? É, uma pena. Mas que eu tenho uma memória muito forte. Essa foi de longe a melhor utilizada. A do I'm Just a Girl eu achei muito, muito por causa da mensagem da música. É, mas só que é uma das que você viu o trailer, você sabia que ia tocar essa música em algum momento do filme, né? É, então. Não foi particularmente surpreendente. E não deixou a batalha badass. Sabe? Uhum. Ficou meio tipo, ok. Ficou meio um clipe ali. Eu acho que isso poderia ter sido mais bem trabalhado, ainda mais no mesmo universo de filmes de Guardiões da Galáxia, é, e onde isso é levado ao extremo, sabe? Será que Guardiões nem todo mundo é das músicas? São todas músicas dos anos 90. Sim. É, mas só que mesmo assim, tem muita música dos anos 90 que daria pra ser melhor utilizada. A questão toda é que assim, o James Gunn já fazia o filme com a playlist na cabeça. Exato. Então ele fazia, tipo, tudo se encaixar de uma maneira muito mais fluida. É. Ali eles tentaram fazer uma coisa parecida, só que faltou talvez um conhecimento musical mais aprofundado. O que eu vejo nesse filme é exatamente isso. Diferente dos outros diretores, eu acho que esses dois, os dois que dirigiram, não lembro nem o que eles fizeram antes de Capitã Marvel. Eles fizeram alguma coisa relevante? Eles faziam coisas pra TV, fizeram séries e tal, começaram a dirigir juntos aí, mas eles... O Ryan Fleck dirigiu um filme com o Ryan Gosling, na época que ninguém levava em consideração o Ryan Gosling, e eu acho que o roteiro foi da Anna Boldin. A partir daí eles começaram a dirigir coisas assim, conjuntas. Eu acho que as coisas das músicas foi algo muito mais pós-produção do que pensado antes, com certeza. Fiquei muito com a impressão que foi uma coisa muito mais. Parece que foi um filme tipo, não, vamos apelar pra... Exatamente. Cara, a vibe que passa é quando você tá lendo um livro e você pensa em alguma música que encaixa com a vibe do livro e você fica escutando, mas não tá na mesma mídia, não tá lá dentro, não tá encaixado. errado, sabe? É muito faltou, mais uma coisa um de trabalho mais primoroso como o James Gunn ou o Edgar Wright fazem, né? Mas aí tá, eu acho que realmente eles não extrapolaram, não foi uma coisa primorosa como exatamente foi feito no Guardiões. Como o Edgar Wright faz a de um nível primordial. Ele é foda. Não tem, eu acho que, tipo, tu alcançar o nível do Edgar Wright, você tá fazendo a parada... Eu acho que é um problema, assim, não que estraga o filme, mas é uma questão, vamos botar assim, porque você tem um filme que se passa nos anos 90, aonde o visual de roupas e a música são muito fortes, sabe? E essas são as características dessa época. Se você não te trouxer elas 100% pro filme e não aproveitar elas, você tá desperdiçando, entendeu? É pelo menos eu acho que eles trouxeram. Eu acho que então foram as melhores escolhas, mas a década tá lá, eu acho que o sentimento da década tá lá, mas eu acho que realmente não foram talvez as melhores escolhas pra todas as cenas. Não, ficou legal. Mas o único problema é que é no mesmo universo de coisas, cara, é complicado. Não, depois de James Gunn, acho que deve ser difícil. É, mas o Taika Waititi isso também conseguiu, falar. Porque Thor Ragnarok com o Immigrant Song ficou icônico. Foda. Ficou incrível, é. Eu tava vendo então. Que ele vendeu a ideia dele fazer o filme com essa música. Tá, você já entendeu? Ficou faltando esse momento, sacou? Porque a gente tava nos anos 90, cara, porra! Meu, e pensa, a gente acabou de falar quantos exemplos, a gente teve dois exemplos muito fortes de músicas, assim, sendo utilizadas dentro do filme, no mesmo universo, tipo, da Marvel, saca? A gente não tá nem indo muito longe, a gente tá nem, tipo, extrapolando muito, assim, e eles usaram de um jeito trabalho muito mais forte da direção. É, não, a direção é fraca. É, o filme inteiro do plano contra plano, mano. Só faltou ter combate de plano contra plano. Eu acho que eu acho que eles não tiveram, talvez, não sei se liberdade ou foram mais trabalhados com produtores, eu não sei como é que foi essa produção, mas nitidamente você vê que os diretores são iniciantes. É, dá pra notar, na primeira cena do treinamento dela com o Jude Law, dá pra notar, tem uns cortes meio estranhos, assim, que eu falei, bizarro, tá estranho, entendeu? É, dá a impressão de que tem pouca experiência, entendeu? É. Eu concordo com tudo isso e eu quero citar uma cena específica de Homem-Aranha no Aranha-Verso que foi apelidada de Miles Rises, que é a cena que ele solta do prédio e o mundo vira de ponta cabeça porque ele não tá caindo. Foda. Essa cena é a cena que ficou mais marcada no meio do filme. E aquela coisa assim, tipo, ele também usa a música de uma maneira muito boa nesse filme, porque ele usa aquela Sunflower pra relaxar. E ao mesmo tempo, na cena do Marvel Rises, ele quebra o vidro completamente porque ele não tá, tipo, relaxado. Ele tá nervoso por aquilo, mas é o momento dele. E não tem um momento assim impactante que dá um tapa na sua cara em Capitão Marvel. Eu acho que eles meio que tentaram com a cena do I'm Just a Girl. Só que trilha é uma coisa que tem que complementar. E aquele momento que eu assisti, parecia que eu tava vendo o clipe de I'm Just a Girl. Nunca tava vendo o filme da Capitão Marvel. Eu tive uma sensação que eu tive também com Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um filme que eu acho maravilhoso. Ele tem, acho que, tipo, primeiro e segundo atos muito bons e perde um pouco no terceiro. O Capitão Marvel, pra mim, ele tem um primeiro e segundo atos bons e ganha muito filme no terceiro. Ganha bastante. Né? O terceiro ato, pra mim, ele fecha maravilhosamente bem o filme. E eu acho que teve aquele mesmo problema de vamos fazer o básico, vamos fazer o feijão com arroz pra não dar pano pra possíveis problemas. Então, mas eu não sei se foi bem isso. É porque, assim, a Marvel... É aquela sensação. Não digo que foi. Mas é que, tipo, ele ficou muito basicão na direção. Pronto, exato. Mas assim, é um negócio meio... Não faz muito sentido pra mim, sabe? Essa história da Anna Bolden e do Ryan Fleck é uma coisa que me deixa muito encucada, porque o Kevin Feige, ele pega uma galera que ninguém espera que seja incrível, né? É, Doutor Estranho, a gente teve isso. Próprios irmãos Russo, assim, eles não tinham... Ninguém imaginava que eles iam entregar no universo da Marvel o que eles entregaram no cinema, né? É. E se tornaram o que se tornaram. São as cabeças hoje da direção do universo Marvel. E que não é por acaso. Eles mostraram um talento absurdo, né? Mas assim, é estranho eles pegarem esses talentos ocultos, dá liberdade pra eles fazerem a própria coisa, assim, que vai marcar. Então... E ao mesmo tempo acontecer, essa direção que foi, pra mim, foi realmente o ponto fraco do filme, foi a direção. E eles dois também estavam trabalhando no roteiro, né? Tanto o Ryan Fleck quanto a Anna Bolden. Então, eu não entendi, sabe? Tudo bem, eu compreendo que muitas vezes quando você vai fazer uma aposta atrás da outra, tem uma hora que cai, que não dá certo. Mas por que fazer uma outra aposta assim, cara, no primeiro filme protagonizado por mulher que já já tá todo mundo pronto pra atacar, entendeu? Posso fazer um questionamento aqui? Eles tiveram tanta liberdade assim? Porque tem um cheirinho de filme muito feito por produtor. Que os diretores, por serem iniciantes, não tiveram tanta liberdade. E que, por conta disso, saiu a mesma receitinha de bolo que a gente tá vendo há 10 anos a Marvel. Eu acho que o filme da Marvel, do MCU mesmo, que mais tentou fugir disso foi Pantera Negra. Mas eu acho que teve a questão que era um diretor bem mais experiente, que fez Creed, que fez, sabe? Fez coisas mais... Mas Guardiões foge bastante, né, da receita. É, mas Guardiões você quase nem considera tanto do MCU. Fora que não vai ter mais isso. É, nossa, fora que coisa triste. Eu adorei o filme, mas eu acho que o principal problema dele é o seguinte. E a gente até discutiu isso na Netflix de Punisher. Não houve uma grande ameaça pra ela. Isso eu não falei no Nerdcast de Cannes e Punisher, mas a grande ameaça era a Disney. Porque, assim, você para pensar assim, sempre que ela vai superar alguma coisa, algum problema, ela simplesmente fica mais forte, né? Então, tipo assim, quando ela tá com as mãos, com as paradas prendendo as mãos delas, que ela não consegue soltar o raios e tal. Sim, Mega Man. Tem uma hora que ela simplesmente faz assim, pô! E solta, entendeu? E a mesma coisa acontece no final. Tudo bem que ela tem aquela parada da cena de, pô, eu sou só, esse não é meu lugar, eu sou só humana, mas é isso aí, o que os humanos fazem é, a gente cai e a gente levanta, e ela, pô, e aí destrói a frota, é lindo, é do caralho, puta fucking Captain Marvel, mas, ela simplesmente ficou mais forte. Eu quero colocar isso contra outros momentos de superação de heróis da Marvel, em que eles tiveram que usar algum tipo de artifício mental para que a coisa acontecesse. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele usa o fato de que ele aprendeu durante o filme que se a armadura dele foi muito longe, muito alta, ela congela. E a armadura dele já estava com um anticongelante, mas a do vilão não estava. Então ele voa pra cima pro vilão ficar congelado e ele, entendeu? Conseguir se livrar dele. Ele distrai ele enquanto a Pepper Potts liga lá o reator pra detonar a energia dele. O Pantera Negra, ele se arrisca usando aquelas ondas eletromagnéticas do trem, né, pra derrotar o cara. O Thor, ele sacrificou Asgard pra derrotar a Hela, cara. Tipo assim, entendeu? Então, há um sacrifício, há sempre um clever thinking, um negócio que eu acho que eu não consegui identificar. Se vocês identificaram e eu não vi, me falem, mas eu achei simplesmente, não, agora é a hora de ficar mais forte e fucking, e aí ela ficou forte. Eu concordo em partes porque o momento que ela tava lutando com a parada na mão, ela aprendeu a lutar com o negócio na mão e derrotou todo mundo. Então, aquilo, ela conseguiu tirar alguma coisa. Eu acho que no final, quando ela, enfim, ela teve o plot de, caralho, tem uma parada no meu pescoço aqui, que porra é essa? E tirou e ficou mais forte. Mas acho que o maior, a maior superação de todas, ela entender que tudo aquilo que falavam pra ela que fazia ela mais fraca, que são as emoções dela, o instinto dela, quando ela descobriu isso de que, pera, caralho, o que me deixa forte mesmo é o meu instinto, são as minhas emoções, eu acho que essa é a grande descoberta dela. E só que é uma coisa meio abstrata, né? Não é a parada que ela consegue tocar. É algo tão intrínseco que a partir do momento que ela descobre, é isso que deixa ela foda pra caralho. Então, mas você não acha que isso se traduz tudo fisicamente dela arrancando o negócio do pescoço? Eu acho que isso se traduz das duas formas, tanto fisicamente como psicologicamente. Assim, acho que pra quem não entendeu, que ela entendeu que a emoção dela é instinta foda, tá bom, vamos arrancar a parada do pescoço também pra mostrar aí, pra deixar isso mais claro. Uh-huh. Essa parada do pescoço, eu não sei se eu perdi ou se eles cortaram na edição, porque assim, ela sempre teve esse negócio ali, 6 anos. Isso. Em nenhum momento foi justificado a presença daquilo nela, sabe? Tudo bem, no final ela sacou que aquilo é o que tava inibindo ela e tirou aí, beleza. Mas... Não, aquilo é falado que é o que dá poder a ela. Eles falam que aquele negócio do pescoço dá poder a ela? Eles falam. Não exatamente que dá poder a ela e que eles podem tirar dela a hora que eles quiserem. Eu tinha entendido diferente. Só um segundo. A própria Inteligência Suprema, quando ela encontra ela pela primeira vez, ela fala isso. Você tem ataque a esses poderes porque a gente tá dando esses poderes pra você. É meio que o subterfúgio deles enganando ela ali de que ela precisa daquilo pra ter as possibilidades que ela tem. E na verdade era só um inibidor. E era um inibidor, na verdade. Pelo que eu entendi, mas aí pode ser eu entendendo e interpretando as coisas erradas. Eles estavam usando aquilo falando, tipo, você não pode tirar esse negócio porque senão o seu poder vai explodir e você vai morrer. Então meio que ela já sabia que era não um inibidor, mas era um jeito de controlar. E que aí eles poderiam, tipo, tirar os poderes dela, tipo, sei lá, tirar o negócio do pescoço, ela vai morrer e explodir. Eu tinha que eu tinha entendido mesmo do Carlos. Então, eu também tinha entendido que eles estavam falando que ela ia perder totalmente os poderes e ia voltar a ser um bosta qualquer. Até porque tem uma cena no trailer que mostra a transfusão de sangue Kree, né? Que depois a gente fica sabendo que foi o Yon-Rogg que passou pra ela. E aí, esse device, ele já tá lá. É o ponto central da transfusão de sangue, que vem o sangue azul, assim, já tá lá o inibidor. Eu entendi então, isso também. Ela, por que ela precisa do sangue Kree? E não deveria ficar roxo o sangue dela? Porque ela já tinha sangue vermelho, ah, juntou com azul. Olha aí. Não conta, hein? Sintores aqui. Mas por que eu não entendi também por que ele teve que fazer a transfusão pra ela? Porque, assim, ela não morreu durante da explosão lá. Eu acho que era só pra parecer que ela sempre foi Kree. Porque ela não, tipo, ela não sabia exatamente que um dia ela foi humana, que um dia ela viveu na Terra. Era meio Na verdade, tipo... aquilo pode ter sido até só colocado na cabeça dela. O sangue confirma, né? Confirma quando ela sangra azul. Ela chega a sangrar de verdade ou só no nariz? Pelo nariz. Chega no nariz, mostra. Onde todo mundo sangra em Hollywood. Exatamente. O jeito mais fácil sangrar. Também, né? No Japão também. Por vários motivos diferentes, inclusive. Exatamente. Porque nos quadrinhos ela tem uma mistura com o DNA do Marvel, que é um Kree, pra poder ter. Ela tem a parte genética dela alterada. Isso, DNA. Nos quadrinhos ela não é... Não descobrem depois que ela é filha, é que a mãe dela era Kree, que ela... O que era meio Kree, e que ela é uma híbrida já. É, inventaram isso. É, na verdade foi colocado isso, assim, no... Uma das últimas coisas que saíram, que foi um quadrinho da Margaret Stowe, que é The Life of Captain Marvel. Aí colocam isso aí pra meio que mudar de onde ela vem, porque começou a ser questionado se essa... Porque ela foi muito mudada, né? Teve uma hora que o pessoal pegou e disse assim, a gente não tem a Capitã América, né? A gente não tem um herói que possa ser, tipo, mega inspiração daqueles que ficam olhando pra cima e com braços cruzados, naqueles, né? Sabe, aqueles banners de guerra, assim, sabe? Então a gente precisa de uma heroína que seja assim, vamos pegar a Capitã Marvel e vamos fazer ela desse jeito aqui. Aí teve várias mudanças, mas a história original, né, dela como super-heroína, ela meio que pegava o que faz dela especial do cara que era interesse romântico dela. Então na hora que foram fazendo essas mudanças e colocando ela nessa posição de destaque, principalmente depois do anúncio do filme e tal, eu acho que algumas pessoas começaram a questionar isso e revelaram nessa última HQ que saiu que era isso aí, a mãe dela já era meio Kree e que o que o raio do Psyche Magnetron fez não foi dar o DNA Kree do Marvel pra ela, mas sim acordar o DNA Kree dela, exatamente. É. Qual o nome do cara? Isso é uma máquina. Psyche Magnetron. Pô, achei um nome maneiro, se fosse o nome de um cara. É onde ela é... Ela cai, legal, né? Isso, tocado pelo Yon-Rogg, que sequestra ela pra atrair o Marvel, e aí ele joga ela lá dentro, e ela sai com poderes. Mas sabe o que eu perguntei isso? Porque no filme dos Guardiões, a gente vê que o Peter Quill, ele é híbrido também, por isso que ele aguenta lá a joia. Será que o fato dela ser híbrida de alguma forma vai ter alguma influência no momento que ela for lutar com o Thanos? Com certeza. Cara, eu acho que sim. Mas assim, nos quadrinhos, assim, eu não sei se eles vão usar isso no MCU, Da Marvel? Pois é, eu acho, minha aposta era essa, mas eu acho que não vai acontecer isso, porque eles misturaram vários personagens na Marvel, né? Eles misturaram o personagem que tem agora também nessa nova fase da Capitã Marvel, que é a Helen Cobb, que é uma piloto, que inspira muito a Carol e tal. Colocaram o visual, cara, igual. Colocaram a Marvel, colocaram, tipo, meio que tudo lá, né? Assim, nos quadrinhos, o Marvel, né, nessa época aí começou, né? Ele tinha que ir pro laboratório dele, que era, tipo, fora da Terra, de tempos em tempos, pra ele poder respirar, sem ter que ingerir coisas pra fazer ele respirar naturalmente na Terra, né? Então, talvez coloquem essa coisa de que misturaram o sangue dela com Kree pra que ela pudesse viver naturalmente no ambiente de Hala, não sei. Ele não foi justificado, mas assim, tem como colocar isso, né? Famoso retcon. Esse sangue também pode explicar o fato dela não ter envelhecido, porque também pode ser por conta da velocidade que ela tava viajando, mas também pode ter explicado isso. Provavelmente. Isso pra mim é o maior problema, eu acho que da Capitã Marvel, desse universo todo. Por que que o Nick Fury em nenhum momento pensou em chamar ela antes? Porque ela falou, não me chamou de emergência. Beleza. Ó, o César... Estarem invadindo a Terra com o Loki, com o Tesseract. Era uma emergência. Aquilo era uma emergência. O César já falou isso no Nerd Bunker. Ele falou, não me venha com coisa pouca. Aí, tipo, meu Deus, a Maria Rio virou pó. É, não tem jeito. É, então, não, eu acho que ali ele notou que os Vingadores falharam, né? É, tipo, acho que deu ruim. Vou chamar o plano B. Eles devem colocar alguma coisa aí no meio pra dizer que, ela já tinha aparecido antes e ela tava cuidando de outra coisa em outro lugar que o Nick Fury já sabia, ele precisava dela lá, não sei. Acho que eles não vão explicar nada. Então, eu acho que, na real, não precisa explicar. Porque, assim, é isso, gente. O cara, essa foi a situação que ele achou que, quando ele saiu do carro e viu as pessoas virando pó na frente dele, ele falou, agora fodeu, agora realmente não tem o que fazer, sabe? Até então ele tinha Thor, ele tinha Homem de Ferro, ele tinha os Avengers, entendeu? Mesmo porque ela não era uma solução imediata, tanto que a gente vê no easter egg lá, que ela não chega automaticamente. Ela chega depois de dias. E o que ela tava fazendo de tão importante que não podia chamar a belezura, hein? Ela tava levando os Skrulls pra passear. Porra, por 30 anos, João. É foda. Caraca, virou... Ela é o Moisés. É o Moisés dos Skrulls. Tá perdida na galáxia. E outra coisa que é, as cenas pós-crédito nesse filme, nada, né? O quê? Ele é maneiríssima. O quê? Do Bip tocando? Ele do lado deles, tipo, putona, cadê o Nick Fury? Mas era isso. Não. Gente, mas isso é o que ia acontecer mesmo. Vocês acham que ia tocar o Teletrim e ela não ia vir? É, a gente já vai ver isso em Avengers. Eu não achei nada demais, sério. Eu achei, ok. Eu tava imaginando que eles iam ver, olha, alguma coisa está se aproximando vindo do espaço. É, sei lá, entendeu? Sim, mas ela só brotou assim, ó, tipo, aqui, cheguei. Mas o que é? Vocês estavam querendo saber quem que era? Sou eu. Já. E a segunda a cena tem um gatinho, como você pode reclamar disso? Não, mas tem um ponto aqui, eu acho que porque explica essa primeira cena, a gente tem que lembrar que esse filme ele é muito focado, sei lá, em mulher que tá vendo o primeiro filme de super-herói, e aí a mulher tá lá assistindo e de repente ela, opa, pera, o que que é essa continuação? Acho que é meio que um convite pra pessoa que tá vendo pela primeira vez, tá sendo introduzida pro universo de quadrinho, universo da Marvel, pra ver o próximo filme. Ficou muito óbvio, mas é aquele óbvio do tipo, vem cá, que tem mais. É, mas eles foram bem claros quando eles, no final do filme aparece assim, Capitão Marvel vai aparecer e Vingadores. Mas isso aparece só depois da cena. Mas é assim, direto. É, mas só que também, tipo, você vê ela lá no meio da porrada, tipo, você vê as pessoas desesperadas. É muito mais convidativo em termos de marketing do que um letreiro. Eu acho horrível, na verdade. Eu acho ridículo. Esse filme, ele ganhou muito por ser logo antes de Ultimato. Ele é, tipo, muito colado com Ultimato. Historicamente, os filmes de origem da Marvel, né, que vem antes de filmes de Vingadores, eles performam muito bem. E a real é que muitas das pessoas que foram ver Capitão Marvel, além da galera que foi pra conhecer a personagem, além da galera que foi ver essa primeira super-heroína, além das crianças que foram, tipo, conhecer isso, se inspirar e se apaixonar, foi também um pessoal que tava com a esperança, que foi, em parte, frustrada em Homem-Formiga, de ter uma coisa relevante, uma ligação muito clara com Vingadores, matar de leve a saudade dos personagens, dar aquela certeza de, sabe... Pra mim, é fanservice. Foi uma cena legal. Eu fiquei com frio na barriga quando eu vi, porque eu tava esperando há muito tempo ver eles todos juntos no mesmo lugar. Nossa, concordo justamente... muito. Sim. Cara, o que o Carlos falou, que no final o filme ganha força, ele ganha força demais, assim, meu Deus do céu, é um negócio emocionante. Ela em forma binária, ali no espaço, jogando Photon Blast pra todo canto, rodando, incrível. E aí chega naquele final e você fica tipo, meu Deus do céu, só faltava aparecer os Vingadores. Aparecem os Vingadores, e é isso aí, entendeu? Foi pra você acabar o filme dizendo, meu Deus do céu, que experiência inacreditável. Então, assim, só um detalhe técnico muito importante, Capitão América e Viúva Negra não são os Vingadores, né? E o time do Tony Stark, são Vingadores. Eles são... O metade do mundo e você ainda tá brigando por causa de coisa de Guerra Civil. Volta pra Guerra Civil. Eu não vou salvar eles, eu tô de mal do Tony. Você parece o tipo de pessoa que passa assim, se encontra um amigo 10 anos depois e você fala, eu ainda lembro daquele carnaval de 98. Eu sou isso, é um Nerdcast que você acaba de escrever. Você lembra aquela última cerveja? Ela era minha. E você roubou minha picanha. Não, mas picanha é uma ação séria. É verdade. Olha, gente, eu só queria mencionar de alguma forma o meu amor supremo, a cena do CD-ROM, cara. Puta, que é isso? cara. Algo tá acontecendo. Eu achei tão legal, cara. Eu me senti tão representado. É, isso é a parte dos anos 90, que a gente queria mais no filme, inclusive, né? É, nostalgia. Eu vivi isso, cara. Não, eu achei muito maneiro, porque ela não só bota o CD na bandeja, como ela empurra a bandeja. Empurra a bandeja, puta que pariu. Eu achei selvagem isso, selvagem. Vivendo perigosamente. Heróis de verdade empurram a bandeja. Botão. Nossa, quem nunca levou um tapa na mão da mãe? Mas achei que também faltou o barulhinho da internet de escada. Putz, nossa, se sim. Tocasse. Ai, caralho, amei. A cena dela na Lan House já digitando que nem minha mãe digita foi incrível. Essa cena me lembrou muito uma cena que tem no Jornada nas Estrelas 4, que é o Scotty, que era o da Enterprise, tá na Terra, né, nos anos 80. E aí ele pega lá, ah, então, pode sentar aqui e usar o computador. Aí ele senta no computador, pega o mouse, hello computer. Não, ele fala hello computer, o computador não responde, aí o cara dá o mouse pra ele, aí ele fala no mouse, hello computer. E aí depois, ah não, tem que teclar. Aí ele senta e começa a teclar com os dedinhos, assim, que nem ela. Só que aí depois que ele começa a teclar, tipo, mega rápido. George Martin, né? George Martin que escreve assim com dois dedos. Assim que ele tá escrevendo. Inclusive, não parece de fontes, mas parece que o George R. R. Martin parou de fazer o livro pra assistir o filme. Faz pra parece, série. Carece de fontes. Uhum. Pra ver o filme da Capitã Marvel. Tipo. Ah, puta, eu sei que ele tinha... Mas várias coisas nesse filme deu um friozinho assim na barriga, porque era muito real. Quando ela caiu já na Blockbuster, e tem tipo, na frente tem dizendo assim, 5 filmes, 5 noites, acho que é tipo R$9,90. A primeira coisa que eu olhei, eu disse, caraca, tá barato. Aí tinha True Lies na galera locadora, tinha acabado de sair lançamento. É, isso aí. Eu vi Baby bom. Porquinho na locadora, gente, foi a minha primeira lembrança quando eu li Baby Porquinho. Tinha Hulk também, a volta do Capitão Gancho. Nossa. Eu queria assistir essa cena com mais calma, assim, pra ver todos os filmes que estavam em prateleira. Sum. Logo menos aí. Ah, é. Num Blu-ray perto de você. Ah, e um fórum perto de você, algum não, Dodói, é realmente. Né? Alguém que assistiu, tipo, todas as sessões desde que estreou até agora já deve ter feito isso. Detonado do filme. Detonado. Frame por frame da locadora pra saber os filmes que estavam lá e seu significado. Gosto. Mais easter eggs. Acabei de abrir aqui o blog do George R. R. Martin, ele realmente curtiu muito Capitã Marvel. Ele parou de escrever os livros pra ir ao cinema e ver Capitã Marvel. Não fala isso pras pessoas que os fãs de Game of Thrones vão ficar bravos com o filme. Ele gastou os últimos dias todos escrevendo até uma resenha de 2 páginas. Então ele parou completamente de escrever pra escrever. É. E ele ainda botou, eu sou um pouco purista quando se trata de adaptações. Eu senti uma cinetada. Não no filme. Ele é tão purista que ele vai assistir a última temporada de Game of Thrones pra escrever o próximo livro, né? Nossa, eu tenho certeza que ele falou assim, ó, gente, eu tô em dúvida desses dois finais aqui, ó. Vamos fazer isso daqui na série? E daí se der certo, se a galera curtir, exato, eu vou escrever no livro. Tá esperando a reação da galera pra ver o que ele faz. É que se a galera não curtir, ele fala, não, então eu vou escrever diferente no livro, era tá? Era outra coisa que eu tinha pensado. É, não era isso que eu tinha pensado. Não era essa fanfic, não. Eu tenho certeza. Oh, meu Deus, eu acabei de abrir o blog, é verdade. Ele tá... O nome do post é Yay for Captain Marvel. Ai, que fofo, gente. Que bonitinho. É, gente, muito querido. George R. R. Martin pode gostar de Captain Marvel, você também pode gostar de Captain Marvel. I'm not gonna fight your war. Esse filme, uma das coisas que mais sofreu, assim, é que a galera resolveu colocar o pé em cima daquele negócio de 8,80, né? Ou ele é o melhor filme, meu Deus do céu, inacreditável, ou ele é, tipo, um lixão. Então, esse é um problema que tem hoje em dia. Nossa, divertido. Ou é 8,80 mesmo, não tem meio termo, que é difícil, né, as pessoas. Mas tem uma outra parada que foi o que trouxe a Jusão pra esse programa, inclusive, foi algo que ela comentou no Twitter. E que eu li o post dela e falei, pô, isso não tinha observado por esse lado. Não havia pensado por esse viés, né? Não, acho que eu fiz uma thread que, inclusive, tá me incomodando até hoje. Mas eu finalizei ela com o seguinte pensamento. Que o hate que a Capitã Marvel tá sofrendo é exatamente sobre o que o filme fala. Que é uma mulher pertencer a lugares que falaram que ela não deveria pertencer. E é isso, cara. É um filme de mulher no meio de um universo de um monte de homem. Todas as meninas, assim, as mulheres que eu conversei que assistiram o filme, todas elas comentaram e, tipo, gostaram. E comentaram alguma cena-chave. E tem esse negócio do sorrisinho. E tem esse negócio de, sabe... tudo isso. E apesar de ser uma grande parte, a maioria vocal, pelo menos, ainda é masculina. Então a gente tá vendo muito hate, sendo que, na verdade, tipo, o filme acertou quem ele precisava acertar, sabe? Não, e o que a Josão falou faz todo sentido. E, né, quando eu li, eu, puta, faz todo sentido, porque o universo de filmes de herói é de heróis masculinos, né? Só com 90% ou mais, sim, né? No máximo a Viúva Negra, porque ela é gostosona. Mas nem ela, porque ela nunca teve um filme. Por que a Viúva Negra não teve um filme? Isso é uma parada que me irrita. Vacilo grande. Por quê? Pois é, personagem maneiríssima, cara. A gente tem 21 filmes aí, nenhum deles com a Viúva Negra, tipo, protagonista, né? Por quê? E você tem o quê? Mulher Maravilha, né? No universo de filmes da DC também. Então a porcentagem é muito menor, né? A Marvel realmente demorou um pouco, né, pra fazer isso. É um filme de heróis com uma mulher protagonista, ponto. Ele não é diferente de outros filmes, do personagem underdog, do personagem que tem que batalhar pra alcançar objetivos. No caso, dentro do filme, é uma mulher. E tá muito bem feito. A gente percebe incômodo nos ataques, por exemplo, que tiveram no Rotten Tomatoes, sabe? Onde o filme tomou uma enxurrada de crítica negativa antes de estrear. Isso é absurdo, né? Cara, é um filme no IMDb também. Então, assim, não é nem questão do filme ser ruim ou não, porque o filme não tinha sido, sabe? Não vi, não gostei. O famoso não vi, não gostei. Um pouco disso se deve ao fato das declarações da própria Brie Larson. Ela falou que não é um filme pra homem branco de 40 anos. E, por um lado, eu concordo com ela, cara. Eu tenho que dizer que eu concordo. Eu, como mulher assistindo um filme que é a primeira vez que eu vejo e falo, caralho, esta pessoa sou eu. Não é um filme que o cara de 40 anos vai olhar e falar, caralho, este cara sou eu quero ser esse Capitão América, eu quero ser esse Iron Man. Porque, no fundo, a gente sente isso de forma intrínseca. Eu usei a palavra intrínseca duas vezes nesse podcast. Então, não é. Não é propaganda de nada, viu? Longe de mim, desculpa. Mas eu acho que ela nem foi tão enfática assim, de falar que não é um filme para homem branco de qualidade. Ela falou assim, eu quero ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre o filme, não só homens brancos de qualidade. Foi alguma coisa assim? Eu não preciso saber o que você... Foi, na verdade, foi uma treta com as coisas de A Wrinkle in Time, né? Que foi outro filme que ela falou, eu não quero saber o que um homem branco... Isso, A Wrinkle in Time, isso aí. É hétero acha sobre o Wrinkle in Time porque o filme não é sobre ele. Não é pra ele, né? Não é pra esse público, né? Exatamente. Exato. Mas a galera vai pegar e vai, tipo, levar pro pior lado possível. E aí começaram a falar que ela tava misturando politicagem com o mundo de quadrinhos e que isso não é correto e tal. E a palavra lacração é colocado várias vezes, né? Que se tornou uma coisa que, né, não nasceu pra ser isso. Sobre... É tentar colocar um peso numa coisa. É tipo o que aconteceu também no filme do Pantera Negra. A coisa do racismo em cima do filme do Pantera Negra. Que sofreu até, acho que, menos do que o Capitão Marvel tá sofrendo. Com certeza. Então, sobre essa questão de questões políticas, queria falar só sobre Stan Lee. Em março de 1970, no Avengers número 74, ele escreve aquela coluna dele e tal, e ele fala, de tempos em tempos recebemos cartas de leitores que se perguntam por que há tanto moralismo em nossas revistas. Eles se esforçam muito para apontar que os quadrinhos supostamente são uma leitura escapista e nada mais. Mas, de alguma forma, eu não consigo ver dessa maneira. Parece-me que uma história sem mensagem, por mais subliminar que seja, é como um homem sem alma. De fato, mesmo a literatura mais escapista de todos os tempos, os velhos contos de fada e lendas heróicas, continham pontos de vista morais e filosóficos. Em todos os campi universitários onde tenho oportunidade de falar, há tanto debate sobre guerra e paz, direitos civis e a chamada rebelião juvenil, quanto nas nossas revistas da Marvel. Nenhum de nós vive em um vácuo. Nenhum de nós passa intocado pelos eventos cotidianos. Eventos que moldam nossas histórias da mesma maneira que moldam nossas vidas. Claro que nossos contos podem ser chamados escapistas, mas só porque algo é divertido, não significa que temos que fechar nossos cérebros enquanto lemos. Excelsior. Uau! Fica aí o recado Stan Lee, tá? Que isso acabou, né, gente? Stan Lee, 1978, já não, deixou... Não, 1970. 1900 o quê? 70. Errei o número, mas a mensagem continua, é importante. Já falando disso... então. Nos comentários do YouTube, né, todos que... Se emocionando com o Stan Lee aparecendo nos cameos da Marvel depois da morte dele, que também vai ter um Vingadores Ultimato, e ignorar completamente a mensagem dele, que ele diz há algumas décadas. Tipo, algumas décadas. É. Lindo. O Chris Evans, o Mark Ruffalo, eles dois principalmente, eles são bem vocais em termos políticos, assim, eles vivem postando coisa no Twitter que realmente, assim, não é nem subliminar. E aí, é na cara, quando, né? Eu abri, né? É, acho que o pessoal tenta levar um pouco mais a mal. Você falou de Chris Evans. Será que o Stan Lee vai voltar nos outros filmes? Será que eles vão colocar alguma coisa dele lá? É porque já tá gravado. Ainda tem. Não, sim, até o Vingadores. O próximo Vingadores tá. E depois? Aí depois deixa o cara morrer, né? Banco de imagens, sei lá. Não, deixa o cara descansar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos botar ele num quadro assim, ó. Passando uma cena assim, vai ter um quadro Stan Lee na parede. E aí, a Capitã Marvel vai substituir o Homem de Ferro como líder dos Vingadores? Boa pergunta, jovem nerd. Acho que não, hein? Difícil de responder. Sabe por quê? Porque nenhum... Por exemplo, o Thor. O primeiro filme do Thor é uma bosta. Mas depois o personagem cresceu nos outros filmes. Assim como o Capitão América. Uhum. Então esse foi o primeiro filme dela. Eu acho que nesse momento, eu não acho que ela tem a likability do público pra substituir dois caras ainda, sabe? Dois caras que a gente conhece há 10 anos. Mas você acha que eles tentaram desenhar essa personagem nesse filme? Não, acho que não, acho que não. Eu acho que eles não construíram um substituto, uma substituta, no caso, pro Tony Stark e pro Steve Rogers. Acho que não foi essa a questão. Eu até tava pensando nisso, era a minha expectativa. Ah, vai ser a pessoa que vai substituir esses caras, mas eu acho que é outra pessoa, não tem nada a ver com isso. Eu acho que eles tentaram fazer isso, mas não sei se deu muito certo com o Doutor Estranho. Eu acho que o Doutor Estranho era uma possibilidade aí pra substituir o Homem de Ferro. Não, acho que não, o cara é velho pra caralho. Assim. Cabeça do negócio, mas... Eu acho que, pensando assim, friamente, ela tá mais pra aquela pessoa fodástica, que vai ser a mais forte, mas que não necessariamente vai ser a líder, sabe? Vai ser tipo, quando é necessário a gente chama ela ali, dá aquela bipada ali, pá, e ela chega. Ah, que a gente não tem como ver quem vai ser um líder dessa equipe. Botando aí que Capitão América e Homem de Ferro saiam. Quem vai liderar? Eu não acho que os dois vão sair ao mesmo tempo, e eu não acho que a Carol, a não ser que no cinema eles façam ela de um jeito diferente, assim. Eu não sei se ela passa muito essa vibe de líder, sabe? Ela não teria saco pra poder ficar babysitting um monte de homem fazendo bico pra fazer guerra civil. Imagina ela tem mais uma vibe de um exército de uma mulher só, sabe? Ela vai lá e resolve sozinha, ela não chama os outros, ela não preocupa os outros, ela não fala sobre sentimentos, ela não, tipo, não tem isso. Ela nunca era a oficial líder, ela era, tipo, a líder de segurança. Ela era aquela que era feita pra ação. Pra defender, pro ataque, ela sempre foi a oficial de mobilização pra alguma coisa, não pra liderar a equipe inteira. É, e ela é muito aquele personagem que some e quando volta já resolveu, né? Foi exatamente o que ela fez no final do filme, inclusive, né? Pois é. Mas realmente, eu acho que não tem no momento nenhum grande personagem assim pra entrar como líder. Eu acho que é isso. Homem de Ferro e Capitão, Gavião Arqueiro... Não. Feiticeiro Escarlate... Não. Eu acho que é mais legal a gente não saber e poder especular sobre tudo isso do que até tipo, ah não, aquele cara foi claramente feito pra ser o novo líder e a gente... Sabe quem eu acho que poderia ser líder nos Vingadores? Eu acho que a Viúva Negra poderia ser líder fácil. Eu também acho. Eu também ela acho. Bota a ordem que estão construindo ela no cinema, poderia dar mesmo porque muito quando bom. Ela, quando na cena de pós-créditos lá, ela que tá falando, olha, esse negócio desligou aí, dá teu jeito, liga essa merda e eu quero saber onde esse sinal tá indo. Nossa, sabe? É verdade. Ela tá a liderança total ali naquele momento. E faz muito sentido também com as habilidades dela de espionagem e tudo, né? Exato. Né? Também acho. Mas então, o líder vai ser o Sr. Tirateima. O Hulk vai se misturar ali com o Banner, no Vingadores ele vai voltar inteligente. Nossa, mãe do céu. O professor Hulk, que também tem um texto sobre isso lá no jovenerd.com.br, vocês podem... Cara, eu tenho um comentário só. Aquela hora que a gente tava falando de sangue azul, agora eu comecei a entender que as propagandas de absorvente são de sangue Kree. Se não tiver em algum ponto, não precisa ser agora, mas se não tiver em algum ponto, eles colocando em xeque aquele negócio do Nick Fury não comer torradas que são cortadas em diagonal, testando se ele é ou não, isso que eu vou ficar muito frustrada. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.